Olá! Então, aqui sou eu, Erika, fazendo uma pequena introdução. Esse podcast é mais um daqueles que foi gravado há algum tempo e eu achei que era melhor esperar um pouco para lançar, para diminuir o hype e as pessoas conseguirem ver melhor o que nós estávamos vendo. Então, agora ele vai sair, esse podcast maravilhoso de hate sobre Us, porque sim, vocês vão entender. E também aproveito para agradecer aos nossos padrinhos, né, que estão colaborando com a gente no PicPay. É picpay.me/BinErica. A Márcia, Alfaia, muito obrigado pela colaboração, muito legal mesmo. E ao nosso misterioso colaborador que nunca quer ser identificado. É, a Márcia aceitou ser identificada, que bom, né? Então, eu espero que vocês gostem do episódio. Ele ainda é da época que a Amanda estava viajando, então quer dizer, não temos Amanda, temos Leózio. E é isso. Obrigada e bom programa. Erika's Small Talk, o seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. You know how sometimes things line up? Coincidences? Since we've been up here, they've been happening more. And more. It's like there's this black cloud hanging over us. There's a family in our driveway. Who is that? Creep on in, on in, on in. Aê, gente, voltamos! Atrasados do Enem. É, atrasados do Enem. E assim, como vocês já notaram, adivinha quem tá aqui de novo? Não acredito que depois de Amanda voltar eu fui permitido pisar nesse recinto novamente. Sim, porque você é o nosso backup de segurança. Esse podcast está sendo emitido. Ele estava dentro de uma caixinha, assim, emergência. E aí a gente quebrou o vidro agora e recolheu ele, porque provavelmente a Amanda está presa no trabalho e não conseguiu gravar. Sempre essa barra, né, gente? Então o Léo está aqui fazendo esse backup, essa fonte segura, esse relacionamento musiquê. Então, estamos hoje aqui para causar, porque a gente gosta de causar, né? Porque quem lacra, lucra. Capitão Marvel já mostrou isso. E a gente veio aqui pra desmistificar uma coisinha que todo mundo amou, mas acho que pouca gente entendeu. Ou muita gente entendeu e fingiu que gostou. Jovem. Ou então gostaram mesmo, porque, né? As pessoas são pessoas. Mas a gente não conseguiu. Não então, consegue. Assim, já pra não ser esculachado aqui, eu vou dizer que eu saí do filme sem entender se eu tinha gostado ou não. Mas depois eu entendi que é uma merda. Aquele, né? Não vou ser esculachado, mas já vou começar assim. Né? Não tô querendo agredir, mas já agredindo. Então, vamos falar de nós. Na verdade, us. Não podemos falar nós, porque tem toda uma explicação numerológica, política, socioeconômica sobre isso. Então vamos falar sobre Us, esse filme do maravilhoso Jordan Peele, nada contra, assisto Twilight Zone, vi Corra. Adoro nada contra. Vi Corra, não entendi porra nenhuma, tive que vir 67 explicado pra poder pegar toda a capacidade. Gente, mas Corra não precisa de explicação nenhuma, gente, é super acessível. Não, porque assim, desculpa gente, eu trabalho aí na, sei lá, na minha filmografia. Ah, tu não vai falar mal de Corra aqui não. Eu achei Corra bem médio. E assim. Jovem. eu não tenho culpa. Eu vi com a Amanda, a gente achou assim, tá, ok, maneiro, mas por que que as pessoas estão cagando sangue? A gente não entendeu muito bem. A Amanda não gostou também, né? Não. E assim, não é que a gente não gostou, a gente achou legal, mas do jeito que as pessoas estavam falando, porque hoje em dia é assim, né? Ou é um lixo, uma bosta, tacar fogo, mata, ou então é, meu Deus, hino, salva no potinho, coisa maravilhosa, mas nunca vai ter nada melhor. Mas é o problema de vocês só terem caído nessa, porque é um filme legal mesmo. Não, é um filme legal, mas falaram que era tanta reviravolta, era tão misterioso que a gente ficou assim, gente, será que a gente entendeu mesmo? Aí a gente agora ficou com essa mania. Toda vez que a gente vê filme, a gente vai ver as reviews explicado, né? Porque vai que a gente não entendeu. Porque é difícil. Assim, essa geração entenda o final é foda. É, não. E aí, essa geração entenda o final me criou essa insegurança de, tipo, não, será que eu não tô entendendo, meu? Porque estão botando lá final explicado de Aquaman, gente. Tipo assim, o que tem que explicar? Não, tu lembra daquele... Tu viu Jurassic Park último, não, né? Jurassic World. Não, não vejo esse Jurassic Park novo, desculpa. Viado, tem uma matéria do site aí do Rumor, que era tipo assim, entenda a cena pós-crédito de Jurassic World. Aí vou te contar qual é a cena pós-crédito, tá? Ah, não sei se eu vou entender, depois vou ter que ler a matéria. Então, é um monte de pterodáctilo, pterossauro tal, voando em Los Angeles. Aí tinha que explicar que é porque... Porque, tipo assim, o filme termina com um monte de dinossauro fugindo. Aí a cena pós-crédito é essa, o dinossauro na cidade, né? Tipo, mundo perdido de novo. Aí eles fizeram uma matéria de, tipo, 10 parágrafos contando todo o histórico do filme pra no final dizer, a cena final é eles em Los Angeles, quer dizer que eles fugiram mesmo, olha que loucura. Ah, que loucura. A cena final é mostrar que eles estão repetindo o mesmo plot da porra dos outros filmes. Exato. Cara, na boa, essa franquia Jurassic no Parque, pra que foram trazer essa bosta de volta? Os filmes são iguais aos filmes anteriores. Tipo, é a mesma merda. Nos anteriores não tinha leilão de dinossauro dentro da mansão do milionário. Não, mas eu tô falando assim, o argumento dos filmes é exatamente o mesmo. Sabe, tipo, monta-se um parque, só que aí nesse caso não montou o parque, né? O parque tava lá e foi reaberto. Aí tá lá, mas é a mesma coisa, vem o parque, aí tem o cara que toma conta do parque. Aí descamba o parque, tem que se proteger e fugir. Aí no segundo filme, olha, vai dar merda, os bichos estão descontrolados, vai fugir do parque. Tá, aí no terceiro, os bichos estão na cidade. Ó, meu Deus, caraca, exatamente a mesma coisa, cara. Tipo, que continuação maluca é essa que é um looping que fica se repetindo? É Dolls e Bernard. É, né? Nesse loop sem fim de Westworld. Então, e aí eu fico agora nessa noia, porque também é engraçado você ver, porque você entendeu o filme, aí você vai lá e vê, e as pessoas ficam falando umas coisas assim, tipo, o quê? E aí você, gente... É tipo assim, a pessoa viu Crepúsculo e tá fazendo um explicado do 50 Tons de Cinza? É mais ou menos isso que ocorre também nos explicados. As pessoas começam a ver coisas assim do além. E aí, Us, né? Fui ver. Falei assim, vou, né? Já não tava muito afim porque tava muita hype, né? Porque quando fica muita hype, eu não gosto de ver porque eu fico meio com rancinho. Aí deixei passar um pouco, todo mundo ficou lá gritando, maravilhoso, hino, inário. E aí Léo viu. Eu achei que Léo não tinha nem visto, né? Eu adoro que a Erika, assim, ela pergunta assim, você viu o filme? Eu falo, sim. Aí ela manda vários áudios poupando de spoiler, não sei o que. Aí eu respondo, ela, ué, você viu? Eu vi, mas você não entendi. Você, né? Fez a, tipo... Lupita, né? Você fingiu que não lembrava que eu tinha visto. Eu fingi que não lembrava que tinha, inclusive, trocado com você. Fui eu que te falei que você não precisava ver no cinema. Hã? Eu falei assim... A gente tava mó animado pra ver tal, eu falei, olha, acabei de sair de Us, eu recomendo verdade. Você esperar um pouco, porque assim, não precisa ver no cinema não, você vai ficar meio chateado. É, porque ele me conhece, ele sabe que eu vou gritar no cinema, se o negócio... Pois é, de ter gastado pra ver isso. Olha, então, aí eu fui vir, e assim, mandei mensagem pra Léo, né, ficou essa confusão de eu estar falando sem spoiler, porque... Né, mesmo ele sabendo, aí depois a gente conseguiu descobrir que a gente já tinha visto. Sim. Foi um plot twist, assim, bombástico. E aí, a gente finalmente quebrou, assim, um pouco a timidez e falou, você gostou, Anem? E aí vem uma bomba, não. E eu falei, não. E a gente ficou, tipo, a gente, na verdade, a gente podia fazer esse podcast com todos os áudios que a gente se enviou. Poderia. Durante um dia inteiro, sobre tudo que a gente achou de errado nesse filme. Mas a gente resolveu gravar aqui, né? Eu acho que não vai ficar tão bom quanto os áudios, inclusive. Não, porque os áudios foram muito do calor do momento, da descoberta de que era ainda pior do que a gente imaginava, né? É, porque o plot twist de hoje é esse. Cada vez que você para pra pensar, piora. Então, vamos logo começar essa delícia desse filme, né? Quer contar aí, Nen, como é que começa essa delícia? Começa, então, numa TV de tubo, né? Stranger Things aí trazendo referências pra realidade. E é uma TV mostrando aquela coisa bonita dos americanos, dando as mãos, né? Hands Across America, todo um movimento que revolucionou o modo de se pensar e viver o sonho americano. Fica um tempão nessa TV. Que tava indo também pra imitar... É o mesmo produtor do Yado O, Yado Children, né? Solange, né? Do BBB cantava. Que... do Yado Shield, né? É, e a Shield, e aí a Hydra. E aí o que acontece? Eles fizeram isso pela África, pra salvar a África, porque os Estados Unidos achavam que iam salvar o mundo dando as mãos e cantando músicas, né? Sim. E aí eles salvaram a África. Logo depois que eles salvaram a África, eles foram salvar os próprios mendigos dos Estados Unidos. Com esse Making Cross America aí, as pessoas de mãos dadas. E a ideia de Jerico deles, isso é real, gente, isso não é ficcional. Era todo mundo dar a mão, que eles iam conseguir de ponta a ponta, de uma costa a outra, numa incrível corrente de mãos dadas. Sendo que tem um monte de deserto, montanha, lugar gelado, tipo, é, fica difícil, né? Você tá subestimando o poder das mãos. E aí, com essas doações, eles iam acabar com toda a fome, todas as pessoas, né, de baixa renda nos Estados Unidos. E a menina tá vendo isso, pequena Adelaide. Na isso. TV. Só queria dizer qual era o movimento. E que tem uns bonequinhos que estão dando as mãos. E essa pessoa bizarramente parada na rua, assim, com as mãos dadas, né? É uma coisa muito esquisita também. Sim. Ah, é importante dizer que antes da Adelaide estar assistindo esse programinha, tem um letreiro que nos dá a dica do que virá, né? Da merda que eles vão inventar. Que é um letreiro que fala sobre umas minas, umas estações de metrô abandonadas que existem nos Estados Unidos, que ninguém sabe muito bem por que estão lá, mas que estão lá até hoje, né? Tipo assim, ó, gente. Presta atenção nisso aqui, que vai fazer todo sentido, só que não, né? É como eu vi Piratas, essa parte eu não vi. Ah, tá. Porque eu, é tipo a tela preta com texto, assim, antes da, do Hands Across. Não é, não é... é bom você falar isso dos túneis, porque lá na frente você me lembra de eu falar de Kate Sakharov comendo farinha láctea. Tem tudo tá a ver. Adoro. E aí, depois disso, a gente vê realmente a vida da pequena Adelaide, essa garotinha... que tá com os pais num carnival, né, num desses parques itinerantes americanos, onde seu pai tá muito, muito decidido a lhe dar uma brusinha de banda, né, que consegue naquelas brincadeiras que você do tem Michael que acertar. Do Michael Jackson, Thriller. Isso. Você tem que acertar as argolinhas, né, tirar o alvo pra ganhar a brusa. E não, aí... não é argola, né, preste atenção, o homem é não, todo é nação. Tira o alvo. É bola, que ele era, ia ser um grande jogador de beisebol. O pai dela é um delusional. Sabe aquele cara loser que acha que eu tinha um grande futuro, mas não dei certo porque o destino não quis? Tipo o marido dela, né? Ela casa com o pai? Uhum. Então tá. Aí esse homem tá aí tentando ganhar essa brusa de Michael Jackson, ganha. Aí a gente conhece a mãe de Adelaide também, tá ali passando, brigando e tal, passando com seu cachorro. E aí a Adelaide sai andando, vai parar na praia. Eu adoro, assim, que, né, a segurança desse lugar e os pais estão nem aí pra filha, é incrível. A Adelaide sai vagando, a Adelaide muito esquisita, desde sempre. E aí ela decide entrar num local que é tipo uma casa dos espelhos que tem lá, né, tipo, entre a praia e o parque, assim, tipo, já na orla. É virada pro mar, né? Tipo, qual o sentido? Na verdade, parece que a casa tá de costas pro parque, tipo... Exato! Tipo, você tem que sair do parque pra chegar na atração, mas beleza. Aí ela chega nessa casa de espelho, fica aquela agonia dessa menina andando, se vendo em todo lugar, meio que perdida, porque é como se fosse um labirinto, né? E aí, menina, de repente, a Adelaide tá vindo assim de costa... Aí para, tem uma outra Adelaide de costa. Quando a Adelaide vira de frente, a outra Adelaide continua de costa. E aí você fala, fudeu. Vou embora daqui. E aí, Lost, fecha a cena. Vamos para os dias atuais, né? Não, aí fecha a cena e vem Coelhinho, se eu fosse como tu, né? Tirava a mão do bolso, enfiava... Aí vem a grande cena que é a parede de coelhos. Exato, viado. Um bando de coelho dentro das gaiolas, uma musiquinha creepy as fuck também. E aí as pessoas todas se rasgando já no cinema, que né, aparentemente você precisa de muito tempo pra pensar num plano desse, dos coelhos. Gente, eu não entendi essa história do plano dos coelhos, sinceramente. Tipo... Gente, é só uma câmera parada que vai fazendo um zoom alto. E eu achei feia essa abertura, parecia que eu poderia ter feito isso, porque é tipo assim, uma letra fina em cima de um monte de coelho, não dá nem contraste direito, um negócio bem assim, tipo, não. Parecia um filme B. Mas não é o conceito, dessa... você que não entendeu. Ah, é, depois de ter que ler o explicado do coelhinho. A gente vê esse coelho, não entende muito bem, né? Assim como a maioria das coisas que as pessoas não entendem muito bem. E aí sim, vamos para os dias atuais, onde a gente conhece a Adelaide. Não, eu errei. A gente não vai para os dias atuais, a gente vai para psicoterapia de Adelaide, porque Adelaide ficou, né? Foi encontrada ali, mas tá atônita, muito traumatizada, ninguém entende muito bem por quê, porque a gente não viu desenrolar da cena, né? Com a clone que apareceu ali. E a gente fica naquela dúvida, e ela né? não fala, não fala mais. A menina... E o pai dela fala assim, ela nem foi pra Guerra do Vietnã pra estar com estresse pós-traumático. Ela sumiu 15 minutos, porra. Pessoa super ela... sensível. Só foi dar uma voltinha na praça, piranha. E aí o pai fala assim, vou fumar ali rapidão. Aí passa a mão na cabeça da criança e vai embora. É pra mim, esse cara foi embora. Será? Bom, o cara, foi muito clichê, porque ele fala assim, eu vou, tão falando da criança, ele fala, tá bom, eu vou fumar. Aí ele vai, passa a mão na cabeça da criança e vai embora. Pra mim, ele botou na família ali, porque tipo, pegar o cigarro e embora. Não, acho que ele não abandonou, não. Ai, não sei, eu fiquei com essa sensação, porque essa coisa da imagética do fui comprar cigarro e nunca mais voltei, é muito forte. É porque você tem a visão do cigarro, né? Perfume do mato, bebida água da fonte. Que? Alcione. Então... Temos esse momento de Adelaide sem falar, pequena, né, psicossomática, mas descobrimos Adelaide alguns anos depois... Psicossomática? Muito... Quê? Quê? João, então inventando palavras. O filme faz isso, eu posso fazer. Você vai jogando conceitos e fim. Mas a gente conhece a Adelaide adulta, né, Lupita Nyong'o já, com dois filhos, Zora e Jason. Zora incrível, Jason chato pra caralho, toda hora com a máscara. Zora tudo, saco. Jason nadinha. Exato. E o marido de Adelaide, que eu nem lembro o nome desse homem, que é um... Winston Duck, só isso. Winston Duck. Um baco, né? Um baco. Esse homem é um embustão, ele fica... Que ele é o Jordan Peele, né? Você não sentiu isso? Que ele é o Jordan Peele? Porque ele tá fantasiado de Jordan Peele. Piadeiro, com aquele óculos, tipo... E aí eles chegam nesse lugar e a gente vê que Lupita está muito resistente à ideia de ir para a praia, onde rolaram todas essas coisas, né, quando ela era criança, que afinal traumatizou um pouco ver a si mesma. E aí o marido fica dizendo assim, pô, nada a ver, cara, nosso filho ia amar, tá lá, não sei o quê, como é que você vai privar ele de uma experiência dessa, você tá louca, não sei que toda hora você tá louca, ah, né? Porque tem um plotzinho do trauminha do filhinho também. Que ele era muito apegado com a avó, e a avó morreu, e aí depois que a avó morreu, ele ficou esquisito, você lembra? Uhum. E aí, é, porque esse plot vai gerar um bagulho lá na frente, loucão. E aí... Na vara do loucão, né? Na vara do loucão. E aí o garoto volta pra casa de pai, inclusive, e fala assim, nossa, toma aqui esse treco aqui, esse isqueiro, que você brincava muito no verão passado. Aí ele, eu brinquei com isso? Sim, você não largava esse isqueiro. Não lembro disso. Guarda isso. E aí esse homem convence Lupita a ir pra praia, porque é isso que marido abusivo faz, né, com a mulher. E aí ela fala assim, ah, tá chantagem bom. Emocional do caralho. Pois é, que bosta, não sei o quê. Aí vai a família inteira em direção a essa praia de Santa Bárbara, Cruz. Sei lá. Santa Cruz. Cruz. E aí, Érica, eu vou descrever essa cena pra você, que foi quando eu comecei a ver que tinha algo estranho nesse filme. Que tá assim... Porque... Handmade demais, né? Isso. Tá rolando a música, né? O rap lá do I got five on it. Aí Lupita tá ensinando o filho a estalar os dedos no ritmo sem ritmo, né? Uma coisa muito... Adoro. Zora fica assim, que eu tenho a ver com essa família aqui mesmo? Zora tá assim, o que tá acontecendo? É minha mãe, né? Tipo... E aí, viado, Lupita põe a cara na janela, assim, põe a cara no sol e começa a fazer umas caras de mega evil, assim, do nada. Aí eu fiquei, então é isso mesmo, né? Que eu já tava desconfiado, mas ninguém desconfiou nesse filme. Aparentemente, só nós, né, podemos nos achar privilegiados. Descobrimos que Lupita foi trocada naquela cena que tava super na cara lá, né, em 86. Que eu acho que era 86. Pois é. Mas se não aí... foi 86, era 84, né? Porque tudo agora é 84, né, Tia Ramoff? Sim. Aí a gente vê a família de Lupita chegando e conhecendo não, né, encontrando os amigos deles lá, que é a família de June. Tá June com seu marido, super ostentador também, né? O marido de Lupita depois ficou boladíssimo. Que eu acho que é amigo de trabalho de Umbaco, porque ele fala assim, a gente tem que encontrar eles, não sei o quê. Mas ele, Umbaco, tava querendo ir pra se exibir, né, também. Sim, queria mostrar o barco, tá, porque ele tá lá no barco. Look at me, I'm on a boat, né? Fazendo aquele show-off. E aí tá esses dois, as gêmeas, né? Que são as filhas de Ross e Rachel. E sabe, são as mesmas, as meninas, né? Que quando eu vi a foto dela, assim, ai, olha só as filhas de Rose e Rachel como ficaram, que eram as gêmeas que interpretavam o bebê. Eu falei, que demônios, né? Aí eu descobri que era de Us que eles tinham achado essa foto. Eu falei, nossa senhora, ok, né? Mas assim, sabe uma coisa que eu acho bizarra dessa família branca? Eles são mais bizarros do que qualquer outra coisa que eu vi no filme. Eles são muito esquisitos, aquelas gêmeas bizarras que andam sincronizadamente. E que ficam falando que o garoto é uma aberração porque ele tá cavando buraco na praia em vez de estar fazendo castelo. Mas elas são super bizarras, super bullies. A mãe vira pro pai e fala assim, ah, seu filho da puta, me dá cachaça, caralho, pra te aturar. Então tá, tamo aqui, vagabunda. Tipo, ah, é assim que a gente se trata, é muito amor. Mas caraca, é um que casal bizarro, mano. É um retrato da branquitude, né? Aí tá a galera lá no bar, tá a June mostrando as plásticas tudo pra Adelaide, né? Tipo assim, olha menina, o que eu fiz já, isso é a segunda plástica que eu faço essa semana. Você devia fazer também, mó bom. Se bem que sua pele é ótima, né? Sempre aquela coisa de, tipo, repetindo de corra, né? Corra. Que negro não precisa se esforçar pra ser jovem, pra ser bonito e tal, aquela coisa. E aí tá a June fazendo um castelinho, o Jason vai ao banheiro, né? No caminho para o banheiro, Jason passa... por um mendigo, um espantalho. Tá lá. Não. É só um espantalho, uma pessoa empalhada, assim, basicamente. Eu fiquei na dúvida, porque assim, ele passa em frente ao lugar onde a mãe entrou quando era criança e foi trocada, né, gente? Uhum. Se vocês estão aqui, vocês sabem o que aconteceu. Então, tipo, né, pelo amor de Deus, não vou ficar fingindo que a gente não sabe que ela tá trocada. E aí ele passa na frente, aí você já fica assim, um moleque vai entrar lá, né? Mas o moleque realmente vai no banheiro químico. E aí quando ele sai tem esse cara, só que lá atrás, quando eles estavam vindo no carro, a gente viu o cara do 1111, tinha um cara com a placa 1111, um hippie, quando ela era pequena, Jeremias 1111, que ela lembra, e esse cara tá sendo levado de ambulância no futuro, com a Adelaide já adulta, ela vê ele todo cortado, assim, todo rasgado, sangrando, entrando na ambulância com a placa, Jeremias 1111. E aí a gente vê um mendigo perto do menino, que parece um pouco esse cara. E tá com as mãozinhas assim, abertos, né? Sangrando, né? Isso. Então, a gente fica assim, meio um pouco assim, que coisa estranha, né? E aí, Lupita, que até então tava numa boa só, tendo o saco enchido pela mulher June, quando descobre que Jason foi no banheiro, surta, né? Porque assim, eu não sei o que Lupita pensou que ia acontecer naquela praia que era do lado da porra da casa de espelho. Ela achou que Jason nunca ia sair da vista dela, ia ficar ali montando um castelinho. Aí ela sai, meu filho, cadê meu filho? Aí acha o menino, nunca mais faça isso, sai de perto de mim, você tem que me chamar, não, né? Um pouco descontrolada realmente, mas como a gente sabe do que aconteceu, a gente até entende o porquê. Eu não entendo é porque ela aceitou ir pra lá em primeiro lugar, mas beleza. Aceitou porque ela tinha que fingir que era normal, né? Tinha que fingir que era uma mulher oprimida padrão, né? É. E aí Umbaco sem entender, pô, você tá louca, por que você tá fazendo isso e tal? Aí a June até chamou. Vambora. É, a Júlia até chama pra chamar umas vodas em casa, mas não tem como, né? Não tem clima depois disso aí. Aí eles voltam pra casa e Umbaco tenta fazer aquela sedução com a Adelaide, né? Tipo, senta naquela caminha que não cabe nem ele sozinho, quanto mais os dois, e fica, vem aqui no meu colinho, pega um negocinho aqui no meu bolsinho. Gente, ele deita de perna aberta, assim, tipo, ah, vem cá, que sou muito escrotão. E antes ele fala, né? Ai, você viu que o marido da Juni teve que falar do carro novo, não sei o que, só pra me humilhar, tô chorando, ai, que barra, não sei o que. Caraca, olha, esse cara é muito chato, muito chato. E mais pra frente vai ter outra cena que, tipo assim, eu falo que a filha dele fala, quanto ele é sem noção, porque puta que pariu, ele é muito chato com essa parada. O pai de família padrão é uma barra, viu, gente? Não, é o pai de classe média, né? Americano, puta que pariu, que não importa qual, é chato pra caralho. Pois e é. Aí, Lupita fala assim, ah, então, não tô muito afim não, porque tô com medo. Aqui foi onde eu passei os traumas, não sei o quê. Eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Aí ele, então tá, eu acho que agora vamos embora. Não, e ela conta pra ele, né? Ela fala, quando eu era criança, eu passei ali na casa perto da praia e encontrei uma menina igual a mim. Foi uma coisa que me marcou muito. E ele fala assim, ah, eu acho que você tá louca, mas beleza, né? Podemos ir, então, dito isso. Agora me explica uma coisa. Agora me explica uma coisa. Gente, tô comendo, não posso fazer nada. Agora me explica uma coisa. Por que que Lupita falou isso pro homem? Se ela já era Lupita trocada. Não faz sentido. Nada faz sentido nessa twist, porque assim, ela o tempo inteiro age como se não lembrasse, aí em algum momento lembrou, a outra também não lembra, mas lembra, então beleza, vamos superar e pensar que ela quis desabafar uma parte da história só pra... Mas eu quero frisar isso, porque lá no final vão ser tantos pontos que não fazem sentido, que vai mostrar que, tipo assim, tem motivo pra gente não ter gostado. Você pode ter gostado, mas a gente não tá desgostando do filme à toa, porque são essas pequenas coisas que fazem nada fazer sentido na nossa cabeça, entendeu? Sim. Ela não devia ter confessado pra ele nada. Ela tinha que falar assim, ah, então, tive um trauma aqui, eu me perdi. Então, tipo, beleza, tá ok. Agora, falar que vi uma menina igual a ela, não sei o quê, né? Desnecessário. Tipo, dando motivo, né, pra quando a merda acontece. Se o cara fosse inteligente, ele tinha ligado as coisas, né? É, mas o problema... Mas ele é um retardado, né? Então... Por isso que ela casou com um cara assim, enfim... Aí ele, não, vamos embora, pode deixar, tá tudo certo. Aí, né, eles começam a contar pras crianças que estão indo e tal, só que aí aparece uma galerinha da pesada, né, na frente da casa. Que assim, Erika, eu vou descrever a cena pra você como se você não tivesse visto o filme e te perguntar o que, que você faria, tá? Você tá com a sua família numa casa de passeio, você olha pela janela, tem quatro figuras sinistras paradas na frente da sua casa, sem se mexer um milímetro sequer. Você faria o quê? Ligaria para a polícia, como Lupita sugere? Você tentaria correr pelos fundos, sei lá, fechar as coisas? Ou você diria assim, devem ser os vizinhos, vou lá falar com eles? É, assim, Lupita liga para a polícia, inclusive. Isso é outro problema do filme, porque assim, vamos presumir que ali começou a insurgência, tá? Caralho, não é possível que a polícia já tenha acabado. De não conseguir atender o telefone, sabe qual é? A polícia poderia ter atendido o telefone e falar. Ah, não, a polícia fala, em 15 minutos tô aí, é, né? É, eles atendem. Tipo, é, até então a polícia tava, não sabia que tinha algo errado. Ela falava assim, ah, beleza, chegamos aí em 17 minutos, se eu não me engano, eles falam. É, beleza. Cara, mas aí em 17 minutos deu pra aparecer a cópia dos policiais todos, matar todo mundo e aí não chegar a polícia lá? Porque se o carro saiu naquela hora, né? Exato. Complicado, mas vamos lá. Mas aí Ambaco tá assim, né? Ambaco vai lá na frente. Fica na dúvida. Aí fala assim: ô galera, o que vocês estão fazendo aí? Porra, sai daqui. Não, você não me deixou responder. Você fez a pergunta e não me deixou responder. Ah, tá, desculpa, vai, responde. Então, eu faria exatamente isso que Lupita fez, né? Que Lupita, que é a pessoa que tá mais devendo a história, liga pra polícia, que é a coisa mais óbvia. E depois eu tentaria, sei lá, trancar a casa toda e ver um jeito de fugir pra algum lugar, né? Mas Ambaco, muito guerreirão, né? Ambaco faz o quê? Porra, tem essa galera parada ali, vou falar com ele. Oi, vizinhos, beleza? Tá precisando de um açúcar emprestado aí, não sei o quê. O povo não responde. Quatro pessoas com roupa igual e máscara. Tipo... Exato. Aí daqui a pouco ele fala, sai daqui, ei, não vou ficar aceitando. De repente, viado, uma das figuras adultas só faz assim com o dedo. Tchim, tchim, e aí os dois menores, pluf, cada um vai pra um lado, assim. Gelei, me caguei. E o gigante vem andando na direção dele, né? Exato, e aí ele fica assim, ô, oh, tal, aí corre pra dentro de casa e fala assim, então, galera, polícia aí, hein, vamos fechar tudo e tal, tipo, muito lecão, né? Caraca, muito, assim, é o carinha que foi criado pro Andiló, não é do gueto, ele quis bancar do gueto, tipo assim, que ele pega o taco, né, ele fala, pega o meu taco lá, Jason, aí Jason, não sei onde tá o taco de beisebol, papai, Aí a garota vai lá rapidinho, Zora, toma aqui o taco. Aí ele vai lá, então, vou defender minha família, hein? Vocês vão embora, que eu não sei o quê. Aí começa a falar meio gangsta, assim, sabe? Porque ele não fala assim, ele fala sim. Um idioma, assim, padrão. Ele começa a puxar, ele mesmo tem um preconceito dentro dele, que se ele começar, como ele é um negão grande, ele começar a falar gírias, ele vai espantar as pessoas. Uhum. E aí, ele vai, faz isso tudo, no final não dá em nada, ele corre pra dentro de casa, e ele é tão burro, que na hora que ele tá fechando a porta lá, que fica a confusão, ele perde o taco pro cara de fora, e o cara taca o taco na perna dele, tipo assim, e ele fica se arrastando pelo chão que nem um idiota, e já vira um problema pra família, porque ele era o maior, mais forte, e deu mole. Pois é, porque, tipo assim, não sei se você teve essa visão do filme, que a galera, us, clone, elas são realmente, tipo assim, espelham muito, não só nos movimentos que a gente descobre depois, mas a personalidade dos humanos, né, os que não são us. Porque, tipo, se você pegar o Ambaco Monstrão, ele é todo trogloditão, tem a força física que o outro não tem, assim, sabe o que fazer com a força física, pelo menos, né? E é muito agressivo, mas é meio mongoloide. Tanto que, tipo, as coisas começam a acontecer, é o primeiro que leva um porradão ali, né? É, acho que você deveria trocar mongoloide por... Mas é bem, mentalmente incapaz. Garota, para de ser... Você... Porque assim, né, gente, vamos simplificar as coisas. A gente, nesse momento que o Ambaco Us chega e praticamente quebra a perna do Ambaco normal... Sendo que o menino, que também é outro, que é bem devagarzinho, né, ele já tinha falado, é a gente. Uhum. Esse garoto que é o garoto tonto da história. E ele, os outros não perceberam, só, né, o garoto. Pois e é. Aí invadiu todo mundo lá de Mulão e... Fodeu, não tem como, todo mundo tá preso. É, e aí a gente vê, conhece a família Us, né, todo mundo de vermelhinho, Red is the New Black, e aí a gente vê que, tipo assim, Zora do Mal é incrível, tão boa quanto a Zora do Bem, né, porque a menina faz umas expressões, umas caras, assim, incrível. Não, e eles são, assim, é muito assim, você lembra do que você viu, não sei se você viu Super Amigos, mas que tinha o bizarro do Super-Homem, que é todo esquisito... Tipo assim, ele é todo quadrado, sabe? Ele não é um desenho normal. Ele é o Super-Homem todo desenhado quadrado, assim. E ele é todo... sabe? É muito Us, assim. É uma versão bizarra da pessoa real. E aí eles pegam, acho que assim, as coisas que eles têm de mais destacáveis em cada um deles. E espelham. Tipo, foi o que você falou do Umbaco. A Zora, tipo assim, ela não é essa garota super mega sorridente. Ela é super na dela, tipo assim. Ela tá concentrada nas paradas dela, ela corre, mas ela nem quer correr. Ela acha que é muito estereótipo, né? Negros correm, ai meu Deus do céu, sabe? E a outra é um sorriso bizarro do Coringa o tempo todo, sabe? Uhum. O outro menino, tipo, espelha o outro com essa parada da máscara, de ser... de estar sempre se escondendo e de ser bem... bobinho, sabe? Pra idade dele. E a mãe, né? A gente sabe que não tá espelhando nada. A verdade, ela tá sendo espelhada, né? Uhum. Porque, assim, né? A galera, o resto da família não fala, mas a Red, que é a Adelaide Us, ela fala assim pra dentro, daquele jeito que... A atuação foda da Lupita, isso a gente tem que dizer desse filme. Por mais que ele tenha sido feito pra isso, né? Pra Lupita ganhar prêmios. Acho que é merecido dela. É, a Lupita e a menina, tipo, não tenho do que reclamar. Foi a única coisa que salvou o filme, assim, pra mim, são essas duas. Elas podiam estar fazendo um monte de coisa mais errada ainda, mais sem sentido, mas a atuação delas é incrível. Pois é, delas, adoro. Delas, da menina e da Lupita. Ah, tá, achei que era das duas Lupita. Porque vai que, né? Você acha que são duas quê? É, eu tô um pouco participativa porque eu tava comendo. Agora eu vou participar do podcast. Meu Deus, eu tô com muita fome. Enfim, a família tá lá, a família Red coloca a outra família de frente pra eles, a Red já faz prenderem a Adelaide na mesa lá, né, algemarem e tal. Ela se prende. Pois é, e aí ela começa a contar, tipo assim, mais ou menos, porque ela fala assim, tinha uma garota que foi criada na parte de baixo, tendo que fazer tudo que a garota de cima fazia, então na mesma época que uma conheceu o Abraham, a outra conheceu o Blair, que é o nome lá, né? Umbaco. Isso, não, o Abraham é o nome do duplo. Ah, é do dela, né? Do que tá explicando. É porque eu realmente o de cima eu não me importo de jeito nenhum. Então não... É um baco, acabou. Um baco. Aí ela fala, ao mesmo tempo que ela teve a filha tal, a de baixo também teve. Quando ela teve o filho... Só que tudo pior, outra, tipo assim... Isso, é, a outra de baixo teve sofrido. Que se rasgar pra tirar ela mesma, o bebê de dentro, não sei o quê. Então aquele drama todo. E aí a família não tá entendendo muito bem, né, meu, o que tá acontecendo. Só... Opa, o pessoal gostou de Us, hein? Né? E a Adelaide tá com aquela cara do tipo, vamos preservar. E aí começa a se dividir mais ou menos. Porque a Red manda a Zora sair correndo. E aí manda a dupla da Zora atrás dela, né? Porque esse plot da corrida que faz se seguir. Os meninos vão brincar, né? Muito bonitinho. O Jason e o outro na máscara. É, sabe o que eu acho engraçado nesse plot do garoto? É que tipo assim... É... Todos eles Não, na verdade, acho engraçado em todos, né? Porque todos espelhavam os movimentos dos de baixo. Correto? Uhum. É, isso aí, gente. Aguenta que tem jogo do Flamengo. E aí, todos eles espelhavam exatamente o movimento da galera de baixo, correto? Sim. Aí eu já começo a entrar numa parada assim. Primeiro já começa. Como é que a pequena Red... Que, né, a verdadeira, que agora é a Adelaide, como ela simplesmente, do nada, no meio daquela confusão que tava nos anos 80, ela saiu andando super consciente, entrou lá na parada de espelho, viu a outra, sabia que a outra ia estar lá, e sequestrou a outra e prendeu. Se ela só podia repetir o que a outra fizesse. Não, e é aleatório, porque assim, essa Little Red, que depois vira Big Adelaide, ela pôde fazer isso naquela época... Because of reasons. Depois que todo mundo ficou repetindo ali, porque quando você vê, né, toda a coisa do parque sendo repetida no final, né, dos movimentos todos, o povo fazendo o teatro ali, tipo, tá todo mundo meio condicionado àquilo. Sim. Quando ela decide fazer o plano dela, todo mundo se livra também, todo mundo vai atrás de roupa, de tesoura, e não precisa mais fazer os movimentos, e pode ir pra onde quiser, e sabe exatamente onde os duplos estão, em cima. Então, assim, tem endereço, tem GPS, tem Waze, sabe? Não. Tá, vamos parar aqui, porque senão a gente vai embolar. Mas assim, depois pra frente a gente vai descobrir que os outros continuaram fazendo repetições. Aham. Mas vambora. Aí a Red, a Lupita fez isso tudo lá. A Red, que é a verdadeira Adelaide, teve que fazer isso tudo, né? Por si só, no buraco. Ok. Só que aí, quer dizer, se ela trocou de lugar, só dela subir e a outra descer, então já, quer dizer que já ela fez o link, né? Sim, agora ela já copia a outra, ela não tem opção. Só que assim... Só que ela tem opção, porque ela fez o levante. Exato, e tipo assim, o link já estava quebrado, porque a de baixo já não fazia os da de cima quando ela foi pra casa de espelhos, correto? Né? E aí, a partir do momento em que ela foi, amarrou a Adelaide na caminha lá, da galera de baixo, a outra já ficou automaticamente tendo que fazer os movimentos, certo? É, vamos dizer que sim, né? Porque assim, teve que ter os filhos, teve que ficar com o homem, teve que fazer tudo, como ela narra. Porque na verdade ela fez isso tudo por opção, porque se ela não era o clone... Exatamente, tipo ela assim... Ela podia simplesmente ter, quando se soltou, ter levantado e ido embora, porque não tinha uma organização que... Tipo, quer dizer, né, existe uma organização Trevo, Mega Evil Glass, que vai aparecer do cu, mas assim... Não tinha, os outros estavam vivendo a vidinha deles de repetição, por que que eles iam, tipo, se preocupar em não deixar a garota subir? Exato. Ela não deu ordem pra isso, ela não falou nada, não tinha uma coisa já planejada. É, a gente tem que acreditar na mágica, que a partir do momento que a menina passou uma noite ali, ela já passou a ter que repetir a outra, até o momento em que ela se libertou, que a gente não sabe bem qual é também, pra poder comandar os outros. Mas tá bom, né, vamos deixar aqui. Vamos tentar manter. Isso. Então a gente tem lá em cima, né, o Umbaco levando o seu clone para o barco, né, onde ele faz altas confusões, derruba o outro na água, bate cabeça, bate taco, bate não sei o quê. É uma cena bem longa, assim, com o Umbaco sendo Umbaco, que eu só tô sendo pra ele morrer, porque chato pra caralho. Ah, eu passei, eu fui passando, porque eu não tava com paciência. Ah, é por isso que eu te falei pra não ver no cinema, né, não tive essa opção. Aí a gente, o Umbaco... O humano se livra do Abraham, né? Enquanto isso, a gente tem as cenas de Zora, pra mim, as melhores, né? Zora fazendo armadilha pra si mesma e sabe, as duas. Pô, não sei pra qual Zora eu torci mais, porque eu realmente gostaria das duas juntas, sabe, sendo amigas e rivais. Porque, caralho, que atuação dessa menina. Agora, outro ponto que eu te levanto é o seguinte. Tem uma hora que a Zora tá fugindo e ela aparece no, tipo, na casa de um vizinho que vem perguntar o que tá acontecendo aqui, né? É, que a, garota, tá, que a outra tá em cima do carro dele. Exato, porque a Zora Evil tá lá divando e tal. Aí eu te pergunto, a polícia, esperaram o tempo de polícia tá conseguindo fazer ligação enquanto o povo da Adelaide tá lá. Mas mesmo assim a polícia não conseguiu chegar porque aconteceu alguma merda no período. Esse vizinho, o as dele esqueceu ali de buscar ele, como é que é? Ah, ainda não tinha dado tempo. Porque eu tô falando, os primeiros que saem, pra mim, na minha cabeça, são eles porque ela é a líder do bagulho. Não, tudo bem, mas... Eu acho que, tipo assim, eles tinham uma ordem pra sair depois deles, em algum momento. Só que, por exemplo, isso foge da lógica se a gente lembrar que o cara que era o Jeremias 1111 já estava na praia de mão dada com o vento no início da porra do filme. Pois é. Não, e tipo assim... A polícia, que eu imagino que seja mais longe, mas poderia mandar uma viatura, já tinha rolado algum problema, porque afinal eles nunca chegaram ali, e eles ficaram bastante tempo fugindo dos doppelgangers, mas os us dos vizinhos não tinham chegado, só os us deles. Não, de nenhum vizinho, tanto que tem a casa dos amigos brancos de lá de Juni, que só muito depois que vai chegar lá os us deles. É. Exatamente. É porque assim, o dado Júnior a gente vê que eles foram de barco, podia ser mais longe e tal. Mas o vizinho de porta ali que a Zora encontra, enfim, não apareceu, né? Se atrasou. Ou morreu, né? Não, e tem outra coisa também. Não, será que todos os cópias que vivem de comer coelho, e eles são tão fortes, né? O pessoal miserável que vivia de comer coelhos, comeu quantos coelhos por dia pra conseguir se manter bem? Ah, meu. Porque, cara, ninguém morre de doença, eu acho que, assim, não explicou por quê. Eles são de uma firma do governo, Mega Evil, mas que não tem explicação nenhuma esse plot, né? Então, não. É qualquer coisa. Mas eu acho que eles eram meio que geneticamente modificados para serem mais fortes. Você não sentiu isso, não? Sim, teriam que ser, porque eles têm super força e coisas que, enfim... E são mais resistentes também à pancada, mais saudáveis. Tipo, a Adelaide, a gente vê no... Foi até no podcast que a gente falou, naquele podcast de indicação... Foi o RDM que eu te mandei. Sim, foi de Us. Do medo. Foi. Então, que eles falam que acham que tem. Eles até falam que acham isso porque, por exemplo, a Adelaide ela só come coisa natural. Parece que ela tá cuidando da saúde dela. A outra oferece bebida, ela não quer, ela bebe água. Então, tipo assim, parece que tem uma coisa assim nela que ela não quer intoxicar com. Sei lá, com as paradas de cima, entendeu? Tanto que o menininho, depois no final a gente vai ter a dúvida do menininho, ele também tem um negócio desse, que quando eu falo assim, come, esse menino nunca come nada, esse menino nunca quer comer, entendeu? Então, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa diferente nessas criaturas lá de baixo, até porque, primeiro, né, o pessoal abandona a cópia de todo o país lá embaixo, então, pra eles sobreviverem sozinhos, sem ninguém tomando conta... Não sei, eles têm que ter algum poder acima da média, entendeu? Sim, até porque o humano normal não sobrevive só de comer coelho, né, gente? Então, e aí, pronto, a menina sai correndo, o outro menino vai pro quartinho vai pro que armário. Isso, que ele ficou preso no verão passado também, mas não lembra. Exatamente, aí a Adelaide fala, vai ali, vai brincar com ele ali naquele lugarzinho seu especial. Então o menino já entende, já deixa. E que aí sabe... também deixa uma pista também pra aquela tese lá do final. Isso. E vê que ele sabe fazer o truque, né? É, que ele... E até ele fica ansioso, tipo assim, porque esse menino tem aquele isqueirinho lá que ele faz um truque que ninguém nunca viu ele fazer o truque. Você lembra que o pai fala? Você ficou o verão todo tentando fazer esse truque, você não fez, a gente não viu. Então, né? Tenta aí fazer de novo. E ele não consegue acender o isqueiro, garoto. Ele não consegue acender o bagulho lá do truque lá. E esse menino, ele fica muito nervoso, o cópia, né? O nome da cópia é Pluto. Isso. O Pluto, ele fica muito nervoso, porque o garoto não consegue. É tipo assim, garoto, é muito fácil, é só fazer assim, sabe qual é? E aí, nisso, o menino verdadeiro, Jason, percebe que ele tá imitando exatamente o que ele faz. Que ele bota a mão assim, aí o garoto bota a mão. Porque ele vê que o garoto tá ficando nervoso, ele para de brincar com a parada do fogo. E aí ele faz assim com a mão, o garoto também faz. Aí ele vai e levanta a máscara dele, porque esse, o Jason, o garoto real, ele usa uma máscara do Chewbacca, né? O tempo inteiro. E aí ele levanta a máscara, o garoto levanta a máscara também, né? E quando ele levanta, a gente vê que a boca dele é toda... Ele não tem boca, né? Ele tá lacrado, porque foi tudo queimado. Isso. Então, aí ele já percebe, ué, ele tá fazendo a mesma coisa que eu. Só que quando chega de novo, ele quer que acende o isqueiro. Porque o garoto é fixação pro fogo. Uhum. Anote aí. É o piro do X-Men. É, piromaníaco. E aí, ele fica nervoso com isso, ele consegue empurrar o menino lá, dá uma treta, e ele prende o garoto dentro do armário. Uhum. E foge. Enquanto isso, o Red e Adelaide estão na sala sozinhas. Né? Naquela dança de olhares, né? Aí que vem a parte que, pra mim, Léo cagou o filme todo, o Trial. Eu caguei? Não, pra gente, nessa hora. Tá. Achei que eu tinha cagado o filme, gente. Já fui pra como? Preste atenção. Então, nessa hora, eu e Léo, acho que foi a hora que foi decisiva pra gente realmente começar a falar assim, não tá indo bem. Porque eles perdem uma grande oportunidade. Tem esse mistério da Adelaide que vai ser revelado de uma maneira tosca no flashback babaca lá no final, que ela foi trocada, né? Uhum. Sendo que, assim, qualquer pessoa, essa altura do campeonato, que já viu, vamos dizer, uma boa quantidade de filmes de terror e suspense, já tinha sacado o que tinha acontecido ali. Então, por que que nessa hora que elas ficaram sozinhas, não rolou aquele papo, sua vagabunda, você trocou de lugar comigo? Você me amarrou na cama, piranha. E aí a Adelaide de cima vira pra ela e fala assim, eu sei o que eu fiz porque eu precisava fazer. Você viu como é que era lá embaixo? Por que você não fugiu? Você não fugiu porque não quis. Ela fala, você tinha que ter me levado com você. Não, você tivesse fugido que nem eu fiz. Você não vai tirar minha família de mim, sabe? Criar uma empatia maior pro final. Porque, uhum, tipo assim, a gente sabe que ela é trocada, a gente sabe que ela é o clone. E a gente presume, o filme todo faz a gente presumir que os clones são maus e as pessoas de cima são ruins. Hã? Só que assim, não é isso um preto e branco, entendeu? E o personagem da Adelaide meio que quer mostrar isso. Só que fica estranho, porque a única coisa que a gente conhece dela é que ela pegou uma garota na trairagem e trocou de lugar com ela. Uhum. Eu até não acho que precisava ser exposto nessa cena aí que elas estão na sala, não. Porque elas têm um embate mais tarde que chegaremos lá, que eu acho que seria muito mais... Mas eu acho muito tarde. Eu acho que ali seria bom, sabe por quê? Porque a gente ia ficar assim, caraca, ela é a de baixo. E a família dela não sabe. Imagina, você levar o filme todo com a família toda sendo levada pela mulher que não é a mãe. A mãe é a outra. E aí você já ia começar assim, caraca, eu não sei pra que eu torço. Por que que ela não fala que ela é verdadeira, sabe? A gente ia ficar nessa situação, tipo, caralho, ia ficar tenso, sabe qual é? Eu acho que são duas possibilidades. Essa geraria um filme, pra mim também, melhor do que o que foi feito, né? Porque justamente ia jogar essa twist já logo no início e falar, porra, peraí, né? Mudou o viés aqui da coisa. E eu acho que poderia ser feito também na outra luta lá delas, de uma forma que seria também, pra mim, mais legal do que essa. Mas enfim, infelizmente não foi feito. A gente só tem esses papinhos cruzados que não deixa nem claro se uma lembra, se a outra lembra. Só fica... Como se realmente fosse isso, né? Tipo, a Adelaide é de cima, a Red é de baixo, foda-se. É, e a de baixo quer vingança, porque a outra teve tudo e ela não teve nada. Isso. Né? Ela se fudeu e agora ela quer ficar no bem bom. É basicamente o que dá a entender, é só isso. Uhum. E aí, como o Jason prendeu o Pluto no armário, a Red tem que sair. Opa, a galera tá animada aí. Porra, caralho! E aí começa a rolar o reboot todo, tá a Zora voltando. Eu não lembro se Zora já matou a Evil Zora. Acho que não, né? Depois que ela... Não. É depois no carro, na parada do carro. Isso. Mas ela conseguiu fugir e voltar. E o pai também conseguiu matar o Abraham lá no barco. E aí eles conseguem todos fugir no barco, na direção lá da casa da June. E os Us ficam só pra trás, assim, do tipo, a gente se encontra ainda, né? Bora marcar. Antes deles chegarem na casa de June, outras pessoas chegam na casa de June. Exato, porque a gente tá vendo lá a June toda, não sei o que, meu marido, essa vida de ostentação que a gente tem. E aí você fica pensando assim, o povo da Adelaide vai chegar aí e dizer que deu merda, e a galera Red da família da Adelaide vai chegar também. Mas antes disso, chega os Us de June e do marido. Aí realmente foi um plot twist pra mim, porque eu fiquei assim, o quê? Então, assim, eu fiquei bem surpreso quando aconteceu no filme. Eu achei legal as cenas como foram. A atuação da Elizabeth Moss foi foda. Do June foi bem boa. Ela fazendo a coisa de cortar o rosto, assim, bem no lugar onde a outra fez a plástica. Mas aí, de novo, vem. É foda. Porque aí é isso que eu falo. Caga o negócio. Exato. A cena deles sendo mortos é muito boa. As gêmeas são bizarras. Elas fazem tudo igualzinho. As outras, então, que são cópias, elas são cópias das outras gêmeas e delas mesmas, né? Elas são muito sincronizadas, né? E aí, é assustador. Só que, quando você vê a June lá de baixo se cortando porque ela tá imitando, porque a outra falou lá na frente que fez uma cirurgia plástica nova, e aí ela vai... Pô, é macabro, é bizarro. Só que... Gente, como eles conseguiram quebrar o sistema pra ir lá, invadir e matar eles, mas agora ela tá copiando de novo? O que é isso? É tipo, sabe? Assim, gera cenas boas, a gente não tá tirando isso do filme. O filme tem cenas muito boas, tem atuações muito boas, e ele, pra mim, como dar o medo, funciona. Só que, quando você vai pensar a fundo na lógica de tudo, não existe. É muita inconsistência, o roteiro é totalmente inconsistente. Porque se tem um ponto de virada, o ponto de virada não pode ficar indo e voltando. Aí, pô, pra poder ter essa cena maneira da June, eles foram e voltaram atrás. Ah, então, vários momentos maneiros do filme usam essa muleta. Eles têm a capacidade de fazer as paradas sozinhos, eles não estão mais sendo mímicos, mas aí pra cá fazer uma cena foda, eles voltam a ser mímicos. Exato. Entendeu? Aí esse caso da June foi esse, tipo assim, é uma cena foda, mas que é estragada porque não tem sentido mais com o que tá sendo contado. Sim. E aí? E o pior é que assim, Érica, tipo, não sei, parece que a galera de baixo, ela se coordena pra fazer um espetáculo, ela não tá realmente afim de matar as pessoas e seguir pra fazer a corrente, porque tipo, aí aparece o casal vai, começa, o cara já morre logo cedo, né, o Josh, que é o marido. Sempre, aparentemente nesse filme os homens servem pra porra nenhuma. Pois é, como na vida. E aí a June também começa, aí quando as gêmeas aparecem de novo, surgem as gêmeas, tipo, as delas, tipo assim, é tudo ensaiado, sabe? Ah, gente, a gente vai fazer... Mas a gente vai fazer de um jeito, assim, teatral, sabe? Cada hora entra um, tem seu momento e tal. Só não tem fala, eles não falam, mas... Eu acho que rima com balé, que a gente vai ver lá na frente. Sim, é todo um balé. Balé, duas. É at the ballet, né? É. Aí vem essa cena que é maneira, mas ao mesmo tempo você fica assim, que coisa. E aí a June fica falando com a máquina, com a casa, né? Que é toda high-tech, toda inteligência, né? Casa inteligente. Uhum. Inteligência das coisas. Aí ela vai e vira pro coisa que toma conta da casa, pro gerenciador. Fala, police. Aí, deixa ligar pra você a polícia. Você quer ouvir the police? Fuck the police, né? Fuck the police. Começa a tocar loucamente. E aí o pessoal da Adelaide chega, da Adelaide de cima, e fica assim, o que tá acontecendo? Que eles estão ouvindo um rap doidão aí, fuck the police, que é isso? E eles entram e encontram já o pessoal morto. Mas deixa eu te perguntar uma coisa séria sobre Adelaide. Nós estamos, vamos partir aqui do pressuposto que a Adelaide sabe de tudo? Que ela não esqueceu? Acho que não, que eu acho que ela esqueceu. Porque assim, né, quando a Adelaide começa mais tarde a dar umas sugestões, vamos pro México, não sei o quê, você vê que talvez ela saiba de algo sobre o resto do mundo. Eu acho que depois que ela conversa com a Adelaide na casa dela, por isso que eu falei que era uma boa hora pra revelação. A partir dali, eu acho que ela já lembra. Ela já sabe, tá, beleza, já sabe, entendeu? Barra lembra, mas, o importante é isso. Mas tipo assim, eu acho que até justifica aquela fala dela com o marido, dela ser tão honesta e falar que uma criança parecida com ela apareceu e ela ficou muito assustada, porque ela realmente não lembrava. Ela tratou isso como um trauma realmente na cabeça dela. Então ela botou isso na caixinha do trauma e fechou. Como ela era uma criança pequena, a gente dá essa margem da dúvida, né? Agora, a partir do momento que... Até porque ela foi muito má, né? Ela foi uma criança ruim. Ela fez uma maldade bizarra pra poder prender outra menina. Então ela foi cruel. Ela tinha uma crueldade dentro dela que, se você vê na Adelaide de cima, ela não é cruel. Ela é uma pessoa super boazinha, super voz mansa. Super contrário daquela criança que a gente vê no início. Então, eu acho que realmente ela conseguiu compartimentar aquele lado animalesco, porque essa é a diferença, os de baixo não tiveram oportunidade, educação, nada, então eles são bem animalescos, agem muito mais por instinto de sobrevivência, e ela conseguiu abafar isso. E aí, durante o filme, eu acho que a partir do momento que ela tem a conversa com a outra Red, ela começa a lembrar, e aí ela vai, você vê que ela vai começando a ficar foda, porque ela é fraca, e ela vai começando a ficar mais forte em termos físicos, uhum. E em termos mentais, tipo assim, ela não fica chorando, ela não fica tremendo, isso acaba, você vai vendo que isso vai acabando. Sim. Então ela vai meio que se tornando realmente a Adelaide, mas pra animalesca que ela era inicialmente, entendeu? Por isso que eu acho que ela lembra. Certo, agora eu vou te perguntar o seguinte, se ela já lembra ali naquela conversa primeira com a Red, pra que diabos ela aceitou ir com a família pra casa da June e do marido, se ela sabia que tinha mais gente de baixo que não era só a família deles? Mas aí eu acho que tem a justificativa, eu acho que ela sabia que tinham cópias, mas por exemplo, ela mesma foi um caso não fora da curva. Não tinha certeza se era todo mundo. Não, ela era um caso fora da curva, porque ela via que todo mundo fazia as mesmas coisas e ela foi a única que fez uma parada diferente. Entendeu? E esse tempo todo que ela ficou lá em cima, ela nunca viu outra cópia. Então, ela não tinha certeza de que ia ser um levante. No caso dela, ela pensou que era uma vingança pessoal pelo que ela fez. Por isso que ela tinha medo de voltar lá. Que ela tinha medo da Adelaide roubar os filhos dela, de fazer alguma coisa, porque ela sabe que ela estava errada, entendeu? Tá, beleza. Então, o pessoal chega lá, June, o marido e as gêmeas no maior que procó, um baco inútil sempre, né? Destinado à inutilidade. E aí a gente vê Zora matando gêmea, no embate com June, a Adelaide vem pra ajudar Zora com June e tal. São cenas bem boas também. E aí a gente, num momento, quando a galera tá indo embora e o Umbaco tá assim, ó, cadê a chave do carro? Vai buscar a mulher, não sei o que. Não, antes disso, eles vão... Falam assim, o babaca fala assim, a gente tem que ficar aqui porque aqui a gente tem comida e tem tudo. Aí a filha, gente, mas eles estão lá fora, caralho, a gente vai ficar aqui esperando o quê? E aí a Adelaide fala, não, a gente vai embora, a gente vai pegar o carro e vai embora pro México. Isso. É, o Umbaco, como é bem inútil, ele quer ficar na casa, ele liga a TV. E aí eles veem que o mundo todo tá sendo invadido por gente de vermelho com tesoura dourada. Sim, e aí eu te pergunto uma coisa, tá? De novo, novamente. Gente, eu vou me prender às lógicas mesmo, porque não tem jeito nesse filme. É, vizinhos... Zora, Evil que matou, não chegou as deles. Polícia, atendeu o telefone, mas alguma coisa deu errado no meio tempo. Galera do estúdio de TV não tinha us? Porque o povo da TV fica assim, olha gente, algo muito estranho tá acontecendo, a gente recebeu esse vídeo aqui, não tá entendendo o que tá acontecendo, mas o povo... E aí várias matérias de vários canais, tipo assim, ninguém de uma emissora de TV falou assim, olha só gente, a gente tinha uma pessoa que trabalha aqui na produção do nosso jornal, mas que apareceu morta aqui no banheiro. Não, e assim, você tem uma imagem que é ao vivo, que a pessoa tá lá em loco fazendo a cena. E aí já tem uma fileira deles formados, assim. Olha, tem uma galera que parece que é um protesto, a gente não sabe o que é. Eles estão de mãos dadas, numa linha. Aí ninguém fala assim, caralho, apareceu uma pessoa aqui igual a mim, gente, olha isso. É isso que eu fiquei esperando ele falar. Tem uma pessoa vindo pra cá, será que alguém quer falar? E aí quando o cara visse, tipo, na verdade eles tinham que ter mostrado a pessoa que tava com o microfone tinha que ter sido mostrada, entendeu? Uhum. E aí depois mostrar a galera lá na fila. E aí quando essa outra pessoa viesse, ele não precisava nem falar assim, meu Deus, uma pessoa igual a mim. A gente ia ter visto a cara dele quando deu, sabe? Tipo aquelas coisas de inserção mesmo, de jornal. A gente ia ver que a cara dele, quando viesse o outro, a gente ia falar, fudeu. O clone dele achou ele. Uhum, porque assim, mas do não, jeito que foi feito... Não, parece que foi uma outra pessoa que matou um clone avulso. Igual a Zora. Porque é tipo assim, quando é conveniente, os clones da pessoa chegam e tal, não sei o quê. Quando é gente que eu quero mostrar, ou é polícia que eu não quero que chegue. É, quando é personagem quando... que eu paguei o cachê alto, são os mesmos atores. Isso. Agora, quando são avulsos, a gente pode matar com qualquer clone. Sim, não, e quando é avulso que tá ali só pra fornecer uma informação pro público, nesse caso desses repórteres, das reportagens e tal, eu não preciso criar uma situação em que os clones deles foram atrás pra matar eles logo, eu posso deixar de lado, sabe? Isso pra mim é muita preguiça, gente, desculpa. Não, e outra coisa, se isso tudo é um plano, a primeira coisa, a gente sabe, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acabar com a comunicação. Eles tinham que, se eles tiveram o trabalho de acabar com a polícia, eles tinham que acabar com quem logo depois? Jornal. Exato, pra ninguém saber o que tava acontecendo. Se bem que eles queriam atenção de verem eles dando as mãos e tal, né? Sei lá que porra era que eles queriam. É, mas então não ataca o jornalista, caralho. Tipo... É, deixa mostrar, né? Ué, né? É isso que eu tô falando. Ou você quer que mostre, ou você quer que... Dominação. Beleza. Aí eles vêm na TV, aí realmente eles ficam em pânico, e aí a Lupita fala, vamos pro México. Aí sim, por isso que eu acho que ela já sabia. Porque ela fala, vamos pro México. E aí o Baco fala assim, não, vamos pra lugar nenhum, não, não sei o quê. Ela fala, cala a boca, você não manda porra nenhuma aqui, quem manda aqui sou eu nessa merda. Vamos embora. Finalmente, né? Puta que pariu. Aí pronto, a partir dali que ela gritou, pra mim ela sabe de tudo. Porque aí ela foi totalmente, virou, ela acessou o lado dela do buraco lá, animalesco, e aí ela tomou as frentes e a rédea de tudo. E a filha também tem esse lado muito forte. Porque a filha mata, foda-se. A filha é uma heroína, né, gente? Ela é do MCU, o fato é esse. Zora, nova artista. Do... Pô, Zora pra Williams, Coração de Ferro. Sim. É... Porque ela mata as garotas sem pestanejar, mete ali a porrada mesmo, entendeu? Sim. Não, e é importante que essa cena aí que a Adelaide volta pra pegar a chave, ela é atacada por uma das gêmeas que não morreu, né? E aí o Jason volta pra ver como a mãe tá, e aí ela vê a Adelaide matando uma das gêmeas e fazendo o barulho, assim, tipo, né, o rosnado do pessoal de baixo. Então ele já fica assim, alguma coisa estranha acontecendo aqui. Aí a galera pega a chave do carro, mas eles vão voltar pra casa pra pegar o carro deles. Sim, e aí no meio do caminho... Por quê? Não sei. Sim, mas no meio do caminho eles são atacados de novo pela Zora, que tá em cima do carro, né, a Zora do mal. Sim. E aí Zora, muito motherfucker, muito... ela tem que brigar com o pai dela pra dirigir, porque o pai tá lá todo fudido, mas quer dirigir. Ela fala assim, matei muito mais gente que você, matei as gêmeas e tal, não sei o quê. Aí Adelaide chega e fala, uma das gêmeas foi eu que matei. Tipo assim, ficou contando vantagem. Não, não, e a filha também dá um berro também com ele, né? Tipo assim, você tá maluco? Você não tá vendo que você não tem condição de dirigir, caralho? Né? Maravilhosa, gente. E aí, tipo, eles têm as cenas lá, a Zora dando altas freadas pra outra Zora cair do carro e tal. É bem legal também essa parte. E quando a Zora Evil morre, que ela tá ali, tipo, é um galho que perfura ela, é uma árvore que ela cai. Ela fica presa na árvore. É. A gente vê que a Adelaide fica pesarosa, né, de ver a mina morrer. Tipo, ela para de frente pra ela assim e fica meio, pô... Tipo, aí porque a Adelaide não mata nenhum dos filhos. Uhum, sim. Ela não mata nenhum dos clones, na verdade. Ela mata os clones dos outros, mas da família dela ela não matou nenhum clone. Sim. Porque assim, se você não quiser enxergar pela visão do Twist, que muita gente realmente não percebeu, você poderia só pensar, pra ela é difícil porque é a imagem da filha dela, né? Por mais que não seja a mesma pessoa, ela tá ali vendo uma pessoa que é igual a filha dela morrer, então é doloroso. Beleza, a gente entende isso aí, mas já aumenta a pulga atrás da orelha, né? Porque, enfim, tá, o filme... Até porque ela pode ter a cara da filha, mas tá tentando matar a família dela, né? Sim. Isso eu acho positivo do filme, sabe, Érica? Porque, assim, se o filme só chegasse com a twist no final sem dar evidência nenhuma, eu ia achar muito escroto. Eu acho que ele dá evidências o suficiente, tanto que... Eu acho que dá até evidência demais. É, talvez um pouco, mas, assim, teve gente que... Na estranheza ali, só foi sendo levada e beleza. Eu aplaudo, assim, quando uma história faz isso, sabe? Tipo, não te trata como idiota, tipo, só quero te surpreender. Quando ela, tipo, não, beleza, eu mostrei, se você viu, legal, se você não viu. Não é Jogos Mortais, que, tipo, tem um plot twist tirado do cu, que Jing Só tava vivo, escondido numa moita há 16 anos, e aí era isso aí. Tipo, não, não tem nada disso. É, realmente, ele coloca, mas a questão é... Ele coloca isso desenhado, mas ao mesmo tempo, pra que ele quer enfeitar esse plot que tá tão ok com um monte de merda? Porque essa história da organização, essa história de todo mundo ter clone, dos Estados Unidos inteiro. Gente, os Estados Unidos inteiro tem pessoas que moram embaixo da terra e tem clone. Quer dizer, olha só, para pra pensar. Não tem lógica, porque olha só, tem gente que ficou velha, porque aquilo era em 86, quando uma menininha pega a outra, tá? Se passaram 30 anos. As pessoas, o clone não morre se a pessoa viva morrer? E se a pessoa viva de cima morrer, o clone morre? Acho que sim. E aí o corpo fica onde? Jogado ali naquela sala de aula? Tipo, e outra, quem mantém a limpeza daquele local lá, que, do espelho? É, porque tipo assim... Tem luz, tá limpo, eles estão dormindo, não tem roupa. Quem comprou a roupa? Tipo, eles comem coelho ali, né? Imagino, pegam o coelho e já arrancam na... E aí não tem mancha de sangue em parede, é tudo bem limpinho, assim. A faxina rola solta lá. É realmente... E quem foi que juntou e falou, o uniforme é esse? Isso. Quem foi a clone do design que fez essa porra? Fez os uniformes clone... tudo no tamanho, né? Tipo, certinho de cada um. Quem foi a clone da logística que foi comprar material? Gente, tipo, sabe? Pra que... Foi igual Glass. Pra que inventar essa empresa Mega Evil, de todo mundo ter clone? Se fosse só a história da Lupita e da família dela... Tipo, eu ia acreditar numa parada mágica. Tipo assim, ela olhou pro espelho, aquele local que mostra de um jeito tão sinistro o local onde ela vai, quando ela é pequena, que você imagina, tipo, um quero ser grande, sabe? É uma magia que acontece naquele local. Uhum. Aí poderia até justificar, vamos dizer, que a June, a família da June, tem isso, porque a June também entrou lá, ou o marido da June, sabe? Porque eles eram também dali da região. Vamos dizer que eles eram já vizinhos, já, de pequeno. E aí o pessoal daquela região ali, alguns têm cópias. Sim. Beleza, é, até aí eu acreditaria. Mas essa porra dos Estados Unidos todo... Pois é, eu preferia, de verdade, se eles tivessem dito assim... Ó, existe uma dimensão paralela aqui que sempre existiu do mundo, não é, não, nem só dos Estados Unidos, mas ele queria... Não foi criado por nada, surgiu. Isso, existia. E aí a Casa dos Espelhos era um portal, massa, a galera atravessou. Quando a garota fez aquilo a primeira vez, começou a liberar, de eles começaram a se movimentar, e aí agora teve o Rise. Exato, só que não, né? Eles vão querer fazer essa merda. E aí depois da morte da Zora, a gente tem a hora que eles vão... buscar o carro deles, e aí vem que o Pluto botou fogo em tudo, né? E aí o Jason começa a andar pra trás, enquanto tá o carro lá pegando fogo. E coincidentemente, Jason está andando pra trás, quase pra dentro da casa de espelho, né? Sim, e aí Pluto também anda e pega fogo, né? Um momento bem triste. A Adelaide fica putíssima nesse momento, né? Tipo, não faz isso, tal. Ela não mata ele, ela vai com um pedaço de... Eu vou cuidar disso, mas quando ela chega perto dele, ela não consegue. Detalhe. Sim. E aí a filha fala, o que ela tá fazendo? Tipo assim, mata ele logo, né? É, e aí... Caramba! Aí o garoto no carro começa a mexer no negócio, ele fala, é uma armadilha, vamos sair do carro. Uhum. Aí o quê? Vamos sair do carro, é uma armadilha. Como é que você sabe? Era o que eu faria. Aí o garoto faz a família toda sair do carro... E aí, por isso que eles não morrem, porque o garoto, na verdade, tacou fogo no... Botou gasolina pra poder explodir tudo. Como é que o garoto sabia que o carro ia parar ali? Exato. Em cima daquela linha? Não sei. Mas ele foi e fez isso. Ele anda pra trás pra não deixar o garoto tacar fogo no carro. Ele vai andando pra trás, aí o garoto pega fogo e não consegue tacar fogo pra explodir o carro. Isso. Aí, outra coisa que eu te pergunto. O Pluto só repete o que o Jason tá fazendo quando tá de frente pra ele olhando. Porque até então ele tava jogando gasolina, tava fazendo um monte de coisa que o Jason tava fazendo. Aí, de repente, viu o Jason e começou a andar pra trás igual a ele. Não entendi. Cara, é tipo assim, quando a Red apareceu, a Adelaide tinha que começar a repetir o que ela faz. Exato, tinha que, tipo, a Adelaide foi, jogou, botou se algemou ali na mesa, a Red tinha que se algemar também. Não, ao contrário, quando a Red aparece, porque a Red é verdadeira. Quando a Red dá de cara pra Adelaide, a Adelaide tinha que simplesmente começar a imitar o que a Red queria. Pois é, mas beleza, a gente tem essa morte dramática de Pluto, e aí a gente já começa a caminhar pro final do filme, porque assim... Que aí foi aquilo que eu falei, é uma cena foda, maneira pra caralho, não sei o que, só que, conveniência de roteiro, vamos voltar pra trás, e agora ele tá respondendo, imitando o principal. É, o que eu acho muito importante desse filme, passando um paninho aqui, é que assim, se você é capaz de superar esse raciocínio lógico que a gente tá tentando construir aqui, e só curtir as cenas e não sei o que, e pensar na metáfora e tal, massa, a gente não consegue, assim. Tipo, cara, eu não consigo. Me incomoda muito o fato de você jogar toda a lógica no lixo só pra você fazer cenas legais, e você jogar uma explicação meia boca depois que, tipo, quanto mais você pensa nela, menos sentido faz. E, tipo, eu curti só a crítica do filme, eu curti sei lá o quê. Eu realmente não consigo. Quem conseguiu, tipo, porra, muito legal mesmo, assim. Você tem um filme que você achou bom pra bom você, aí. Porque pra mim foi ruim. Tipo, quem conseguiu achar maneiro é privilegiado pra mim, porque... É. Não, se você gostou de Us, você é privilegiado, sim. Sim, porque, né, eu vi sofrendo. Nessa hora eu já estava sofrendo. É. Aí a gente, o Jason é levado, né, pela Red, pra onde a gente não sabe ainda. O pai e a filha ficam ali naqueles arredores do carro resolvendo as coisas. Eles vão atrás da ambulância, que o pai tá morrendo, e aí a Lupita manda eles irem pra ambulância. Eles ficam, só sei que eles ficam perto de uma ambulância, você lembra? Uhum. E a Adelaide vai atrás de Jason, né, nos corredor lá. E ela sai correndo exatamente pro lugar onde a mulher foi. Desce por um buraco secreto onde a mulher escada rolante avulsa. Por uma escada rolante brilhosa, tipo entrada de boate gay, assim, mega neon. Nem entrada de boate gay. Boate gay tava muito mais sujo que aquilo ali, né? Aquilo ali é shopping no Morumbi de tão limpo. Pois é. E aí, Érica, me conta o que você achou quando a Adelaide começa a descer, que você falou que as pessoas tinham que sacar a twist ali. Cara, eu não entendi. Muita gente falou que não sacou, que só saca no último minuto. Cara, como é que ela ia saber que tinha aquela entrada ali, cara? Pois é. Não, me explica. Não, porque assim, eu não lembro muito bem como ela... Pra mim, ela só entrou na parada do cirquinho lá, de espelho. Ela vai na casa de espelho e daqui a pouco ela já tá na escada. E ela aparece já descendo. Pra mim, é isso que eu lembro, tá? Porque, questão é que assim... Pra ela tinha que saber. Pra sua visão e pro que eu acho que o filme mesmo mostra, tipo, como ela veio de lá, ela sabia descer lá, né? Óbvio. Tranquilo. Pra mim, foi tipo assim, cara, esse filme já tá tão foda-se que eu vou aceitar que essa mulher saiu andando e topou. Opa, que nem topada, como diria Luciano, né? Chegou e tinha uma escada rolante. Então, assim, mesmo eu já sabendo da twist, imaginando e tal, pra mim aquilo não foi indicativo, porque, tipo, o filme já tava tão sem sentido que eu só aceitei. Falei, vai lá, vai até teu filho. Ai, gente. E a quarta camada, né, Erika, que você falou desse filme, que é a da falta de sentido, que já você até para de perceber o subtexto por conta do subtexto nonsense. Tem um filme de terror, tem o filme do subtexto, tem um filme sem subtexto e lógica, e tem um filme que é a lógica reversa da falta da descrença, que você Exato. Já tá tão descrente que pra você vale tudo. Tipo assim, teve a pessoa que aceitou tudo, que é a primeira camada, ok, amei, filme maravilhoso, de terror, incrível, puta foda, e tem também o nível em contrário, que é a pessoa que já tá na quarta camada, que tá tão descrente do filme, que qualquer coisa tá valendo. Aceita Exato. Qualquer merda, porque vale tudo, nada tem explicação. Eu já tava nessa camada, eu não cheguei. Já. Não, e olha que eu ainda tava na dúvida se eu tava achando o filme ruim, mas eu já tava nessa camada sem perceber, entendeu? E aí a gente chega lá nos corredores, né? Tá tudo muito limpinho. Tô com o hino do Flamengo. Sim, o hino do Flamengo bombando. A Adelaide começa a olhar os coelhinhos. São os Reds, menino? São os Reds? Socorro! Adoro. A Adelaide vê os coelhinhos e tal, e aí encontra o Red na sala de aula, que é aquela... A gente viu no República do Medo, que até achei legal, assim, essa visão. Que é do, tipo, elas estão na sala de aula porque você tá meio que dando uma lição sobre meritocracia ali, né? Do tipo, essas pessoas de baixo eram iguais às de cima, mas elas não tiveram a oportunidade, né? Tipo assim... Aquela elas coisa foram que... abandonadas à própria sorte pelo governo. Em nome dessa metáfora de o governo abandonar essas pessoas à própria sorte, ele criou isso de ser uma corporação governamental que parou as pesquisas. Só que, porra, cara, faz uma base pra isso. É só pra justificar a metáfora, sabe? Sim. Porque o coelho comia o quê? Porque os coelhos se reproduzem pra caralho, beleza, mas eles comiam o quê? Outros coelhos? Porque... Canibais. Essa... É a luz que é ligada lá. Lá tem uma luz que fica direto ligada. Quem paga essa porra dessa conta? Sabe? Não, gato net tá rolando solto. Ninguém tá percebendo que tá pagando a conta dos clones. Sabe? Aí em troca dele fazer uma crítica social foda, ele caga pra lógica do roteiro. Por quê? Se fosse uma parada mágica, talvez ele não conseguiu abstrair o ponto de pensar em como jogar essa culpa no governo. Aí ele falou, vai ser uma parada governamental, vai ficar bem óbvio. Ó, foi o governo que abandonou essas pessoas à própria sorte, não cuidou delas, abandonou elas aqui embaixo, e elas se tornaram isso, não porque elas são mais, mas porque elas não tiveram oportunidade. Exato. Tanto que a Adelaide que subiu, ela é uma pessoa ok. Ela teve oportunidade, conseguiu vencer na vida. Sim. Ao mesmo tempo que isso é contra a meritocracia, me soa tão meritocrático... Ah, sim, porque, tipo, quando a gente tem o embate mesmo das duas, né, a dança ali com a musiquinha... O que eu acho bem legal também, isoladamente, se você esquecer. Sim, e porque fica na cabeça, né? Sim. Fica na cabeça essa música. Tipo, você vê que a Red fala pra ela assim: quando você começou a dançar lá em cima, né? Porque a gente vê que a Adelaide fazia balé. É, eu comecei. Lá na praia, lá no início do filme, tudo. Isso é uma coisa que eu gosto também, Jordan Peele. Tipo, tudo que ele vai falar no filme não é jogado. Lá na frente, quando ela tá conversando com ela na praia, a June, ela fala, pô, e você parou mesmo de dançar? Ela, ah, eu fiquei com problema no joelho, não sei o que, não sei o que lá, e eu desisti da dança. Aí ela, pô, você dançava muito bem, eu acho que você ia fazer uns mega sucesso, tal, não sei o que. Aí isso já fica lá, não é jogado, sabe? Sim. E aí ela fala, você começou a dançar em cima, eu comecei a dançar embaixo, e a gente vai vendo umas ceninhas dela ali, no meio do corredor, enquanto a galera tá só repetindo, ela tá dançando. Então, assim, já é um outro subtexto do tipo, a arte, a cultura, transforma as pessoas, né? Ninguém mais e isso fazia... É que, e isso é que chama a atenção dos outros pra ela, né? Porque todo mundo fica em volta dela como se ela fosse uma parada muito estranha. Então, a arte chamou a atenção daquelas pessoas. Sim. Foi a única coisa que tirou elas do transe, sabe? Isso. Mas ninguém mais fazia artes também em cima que os outros repetiam ali, né? Não. Só a Adelaide e a Red que tinham essa... Chamava a atenção por isso, né? E aí ela fala, eu era especial, e aí eu comecei a regimentar... De todos os americanos do país, só a única que dançava era a Red. Exato. E aí ela fala do tipo... Conta essa história do governo, que pra mim é bem idiota, porque ela fala assim, ah, uns cientistas juntaram aqui, fizeram isso pra controlar as pessoas de cima. Então, assim, eu não sei até que ponto controlar era fazer o espelho mesmo, ou era, de repente, substituir grandes líderes pelos clones de baixo. A questão dessa parada do governo é meio que ela quer dar a entender, não sei, isso foi o que eu pesquei do papinho furado lá que rolou. Que é a parada do Korra, né? Que eles queriam criar outros corpos pra poder, na verdade, eu acho que é ser a mesma coisa. Tipo, se nascer uma Lupita, tem uma outra Lupita. Igual, idêntica. Só que eles descobriram que os corpos de baixo não tinham alma. Isso. Na verdade, não ter alma, ele tá querendo dizer, na metáfora, porque essa parte toda da conspiração é só a porra da metáfora. Não tem nada a ver com o resto da história. É só pra poder servir de base pra metáfora. Que é sem alma, quer dizer, são diferentes de nós, do us, né? Tanto que a Lupita, quando chega, a gente esqueceu essa parte, muito importante. Lá no início, ela fala assim, quem são vocês? Ela fala, somos americanos. Aham. Uhum. Por isso que é us, não era nem pra ter traduzido pra nós, né? US, né? US, United States. Porque ela fala assim, eles queriam pessoas iguais, mas nós não tínhamos alma. E aí, quando ela dança, meio que ela mostra que ela tem alma, porque só quem tem alma pode fazer arte. Entendeu? Então, é toda uma metáfora pra dizer que o governo abandonou aquelas pessoas que, na verdade, eram iguais a ela, dizendo, mas ao mesmo tempo fazendo com que elas fossem as diferentes, tipo o imigrante, o muçulmano. É um ser humano igual a gente. Só que a gente, sim, desumaniza, a gente tira a alma, a gente finge que é um ser que não tem as mesmas qualidades emocionais que a gente, pra poder desqualificar ela e a gente não sentir nada. É como passar pelo mendigo. Você passa pelo mendigo várias vezes durante o dia. Você vai trabalhar, passa pelo mendigo, no outro dia, no outro dia, no outro dia. Chega uma hora que você perde sensibilidade. Aquela pessoa pra você não tem mais alma. Sim. Entendeu? Não, e eu acho até legal para dos clones dela falar somos americanos, porque assim, se você, tirando a Lupita em si, que sacaneou a outra, os outros clones também são americanos no sentido, a gente se destrói sem reconhecer os outros como iguais, porque os clones também fazem isso, tipo, a Sim. June, por mais que seja uma pessoa escrota, tem culpa de ter vivido essa vida que ela nem sabia que tinha outra repetindo ela lá embaixo? Tipo, as pessoas precisavam ser mortas pelos clones. Eu acho que isso deixa bem legal, assim, do tipo, os clones também são americanos porque eles saem destruindo sem ver quem eles estão destruindo. Tipo, todas as pessoas que morreram mereciam morrer? É, porque também mostra também que chega uma hora que você é tão oprimido que resta só a rebelião. Sim. É, e isso é uma regra que a gente aprende até no... Desde a Grécia Antiga, a tática de guerra dos espartanos tinha isso. Você pode acuar um exército todo num lugar, mas você sempre tem que acuar ele num lugar que tem um escape. Entendeu? Tipo assim, você vai e consegue cercar uma galera inimiga, tenta cercar ela num lugar que tem um escape, pequeno que seja, porque ali a pessoa tem esperança de fugir. Agora, se você cercar a pessoa num lugar que ela não tem saída, ela vai lutar com unhas e dentes desesperado, porque ela não tem outra opção. Ou ela luta ou ela morre. Então você vai ter mais perdas. É melhor você deixar uma galerinha ali fugir covarde e matar os outros do que você forçar eles a reagir de uma maneira muito mais forte. Então isso também demonstra que eles foram tão oprimidos que eles voltaram com a violência. É como negro no gueto. Tipo, você não tem opção, você parte pra violência. Você parte pra vender droga. É. Então, o cara que é cubano ilegal parte por quê? Pra máfia, pro tráfico, não sei o quê. Então, ok, eu gosto das metáforas, mas aí também cai num outro problema do roteiro. Que é, a June era escrota, não sei o quê, mas tipo, ela não fez nada. A única que fez alguma coisa real foi a Lupita, que trocou de lugar com a Lupita. Só que olha só, se o objetivo deles era aparecer pro mundo, por que, que tinha clone indo na casa dos outros matar eles? Pois é, porque, tipo, eles falam, ah, Hands Across America, tamo lá, as pessoas vão... A gente quer visibilidade. Isso. Mas vamos matar? Aí tá todo mundo morto, quem que tá vendo essa corrente? Entendeu? Mas é isso que eu achei sem sentido, porque você falou, não, se matar a imprensa, ninguém vai ver. Mas se você pensar que eles mataram a polícia, que eles foram lá na casa da June matar. Se foram na casa da June, provavelmente foram em outras casas. Por que que só na casa da June? A Julie não tinha nenhuma ligação com aquele lugar, por isso que eu falei. Se falasse assim, ah, elas eram amigas de infância, e aí, tipo, estão se reencontrando na praia ali por acaso. Menina, você aqui, quanto tempo eu não te vejo, desde depois não sei o que, sabe? Poderia falar que era uma magia daquele local, ok. Ah, mas assim, não tem sentido. O que me incomoda mais é isso, porque assim, são críticas legais, as que a gente pontuou, são cenas legais, várias que a gente falou, o suspense, o terror, tudo. Só que se você sacrifica toda a lógica só pra fazer isso, e você, tipo assim, cria esse tanto de furo, porque assim, hoje em dia a moda é você fazer furo, você fazer coisa que não faz sentido, você dizer assim, não, mas é um filme que tá aí pra você interpretar, pra você pensar. É, tá em aberto. Sobre. Mas esse filme não deixa nada em aberto, ele faz questão de ser bem didático. É, só que ele é didático com uma coisa que é uma meta, porque tipo, essa explicação da Red, cientistas nos colocaram aqui, né, voltando da coisa, pra controlar, e depois viram que não tinha alma, deixaram pra trás. Cara, você quer mesmo me convencer que governo americano não ia jogar uma bomba e matar esse povo todo que tava ali embaixo, ia só deixar eles, fica aí com luz, vou mandar uma equipe de faxina clone aí, coelho, vou deixar aí pra vocês, comidinho de coelho, tem um estoque aqui, viu gente, tem aquela maquininha de ração automática aqui. E, cara, é os Estados Unidos todo ali embaixo. Exato, e aí, assim... Qual o tamanho daquele lugar ali, cara? Porque ali a gente tá vendo um pedaço, entra por aquele lugar. Mas os outros saíram na Nova York e no Kansas. Tipo, como assim, cara? Né? Ninguém viu essa porra! Não tem linha de trem boa assim nos Estados Unidos, vai ter essa conexão entre os lugares, porque, tipo, não, assim... E assim, desde 86, não teve nenhuma linha de trem nova, de metrô nova que bateu numa porra dessa, que tinha, né, uma instalação dessa, porque subterrânea, o trem passa, vamos fazer uma linha nova de metrô, vai cruzar por essa porra. Porra, cruza os Estados Unidos inteiro. Não teve uma linha de trem, não teve uma bomba aqui de um teste qualquer dos Estados Unidos que explodiu um lugar e apareceu um monte de gente morta do nada. Não teve alguém que viu alguém estranho andando fora dali, indo comprar roupa vermelha. Tipo, caraca! ninguém percebeu, um monte de gente bizarra comprando 197 mil, três caminhões de né? De tesoura dourada descendo num buraco. Aí eu te falo, Érica, digamos que a Lupita, vamos pegar um outro casal qualquer, assim, né? Lupita avulsa da Califórnia conheceu um Baco avulso do Kansas. Aí lá embaixo, essas pessoas conseguiram atravessar de um estado pro outro, sabe? Tipo, não, ou era tudo concentrado no mesmo universo, num espaço limitado, mas com todas as pessoas dos Estados Unidos, sabe, nas mesmas... Pra mim é muito esquisito. Digamos que eu tenho meu Us lá embaixo, né? Aí eu conheço uma irlandesa, tenho filho. Vai brotar um clone da irlandesa lá embaixo também? Ou tipo... Eu acho que se você morar na Irlanda, não. Mas se você morar nos Estados Unidos, sim. Vão usar um americano pra substituir? Vai chegar um clone e vai fazer dois papéis, sabe? Só pra reproduzir esse filho? Não sei, assim, não, eu sei que parece uma coisa pequena, tipo, ah, ele só estava mostrando a Lupita e as regras todas não foram mostradas. Mas, cara, enfraquece muito o filme isso, porque, tipo, você cria uma premissa que não se sustenta. Vira só um textão lacração, porque não tem base nenhuma, e aí, tipo, porra, a crítica social foda com base em porra nenhuma. Porque, assim, exato, a história basilar, que era aonde que tinha que sustentar essa crítica social, tipo, no Corra. O filme não joga pro alto, ele explica exatamente tudo. E aí você tira... Tanto que eu consegui ver o filme e muita coisa da crítica social foda eu não peguei. Mas esse filme, ele fez o contrário. Ele fez a crítica social e eu acho que ele criou uma história em cima dessa crítica social pra ela funcionar e não funcionou, saca? É? Sim. Mas é por isso que eu preferia, entre as várias outras opções que eu preferi, que a gente já falou até agora, que eles dissessem que era mágica ou que eles não explicassem isso, tipo, eles fizessem... Mas aí ele ficou com medo de uma coisa, porque tem também o problema do negro mágico, né? Que é sempre o papel recorrente que os negros estão relegados. Ou é a mulher barraqueira... Ou é o negro mágico, tipo do... A Espera do Milagre, sabe? O cara que é grandalhão, bobão, que é bonzinho. Ou então aquele velhinho, cabeça branca, que dá conselhos. Ele é chucro, não tem estudo, mas dá conselho. Então, eu acho que ele quis fugir dessa coisa do negro mágico. Só que não era questão do negro mágico. Era um... Vamos fingir que é um universo mágico. Aí sim, eu acho que ele, com medo disso, de usar esse clichê, ele foi inventou essa história da organização. Até pra deixar mais claro. Porque sendo uma organização americana... Linka mais com Us, entendeu? Pois é, mas é tipo assim... Mas eu acho que, tipo, forçou a barra. E é, não, e aí vamos parar de remoer esse negócio pra chegar logo no final, pra gente conseguir coisar, porque senão a gente vai ficar aqui. E aí vem a parte que você falou que era onde tinha que se revelar. Isso. Pra você, o verdadeiro plot twist, que pra mim não foi plot twist. É porque, assim, naquela conversa delas na sala que você falou mais cedo, eu entendo não ter sido dito, foi bem rapidinho, rolou os filhos lá se perseguindo, ela queria fazer um drama. Beleza, mas nessa hora, Érica, eu tô lutando com você. Você trocou comigo, me deixou amarrado no lugar quando era pequeno. Vamos dizer que a Red, né, esqueceu disso pelo trauma que ela passou ali embaixo, ela se convenceu de que ela era uma das pessoas... E aí ela não ia falar nisso, né? Porque elas conversam como se nenhuma soubesse da situação, né? É Arya e Sansa. Até quando elas estão sozinhas, elas estão falando, fingindo. Exatamente. Porque assim, se lembrasse minimamente, eu entendi que essa era a hora pra dizer assim, sua piranha, você me colocou naquela cama, agora você tá vendo a merda que tu fez. Então assim, já não rolou, beleza. Vamos fingir que esqueceu. Mas a Red, ela não só... fala como se ela tivesse esquecido, como ela fala assim pra Adelaide. Quando a gente se encontrou, quando era criança, não sei o que tal, você podia ter me levado. Então, assim, dá a entender que ela acha que sempre foi a de baixo, e mais do que isso, ela acha que a outra, que era de cima, deveria ter sido piedosa com ela e levado ela pra vida dela. Só que assim... Não faz sentido nenhum. Não faz sentido ela ter esquecido, mas ela lembrar dessa cena de forma distorcida, né? Ter criado uma outra cena na cabeça dela. E não faz sentido ela achar que, ai, se você tivesse me levado, os seus pais, nossos pais, meus pais, sei lá, super iam aceitar. Duas meninas igual, que uma não falava, e aí chegar lá. Então, assim, isso pra mim enfraquece muito essa cena das duas, que é bem legal. Tipo, a dança em si, a matança, né? O jeito que as coisas vão se desenrolando. Só que... Cara, de qualquer forma que você coloque, seja com uma lembrando a outra não, seja com as duas lembrando, seja com as duas esquecidas, tipo, tem furo muito, muito grave, entendeu? Então, pra mim, tipo, tinha que ter sido aí, tinha que ter falado assim, ó, você veio, me trocou, passava aquele flashback todo do final, Lupita falava, cara, tive que fazer, foda-se você, não sei o quê, matava, e no final podia até ter uma olhadinha pro Jason, entendeu? Dele saber, ser cúmplice dela. E aí, tipo, tinha revelado o twist antes, beleza. Você guardar a twist pro final, que o twist já nem era tão forte assim... Eu fui me tocando aos poucos. E você não, não era, mas já não fazia merda. Muita diferença. Pois é. Você deixa essa cena uma merda no final. Porque assim, quando acaba, eu falei... Porra, até a cena das duas, que era legal, acabou de ficar uma bosta. Porque quando rolou essa cena das duas, eu te falo... Eu tava convencido da twist até agora. E aí rolou, eu falei assim... Ah, gente, acho que não vai rolar, não. Acho que eu pensei numa coisa pro filme que era melhor do que ele se propôs. Porque depois dessa cena aí, não faz sentido ter... Não, e outra coisa, ele perdeu uma grande oportunidade, porque elas lutam quase num quarto muito parecido com o que ela aprendeu a outra, né? Uhum. Ele podia ter feito uma rima com isso, mas não, só bateu a mulher na beira da cama mesmo. E outra coisa bizarra, que aí é o que eu falo, toda vez que é conveniente, ele desfaz essa porra da pessoa ser mímica. Ali na luta final, a Red, ela assume finalmente, ela retoma o papel de Adelaide. Porque ela começa a fazer a dança, porque na verdade o dom da dança é dela, não é da outra. Ela faz a dança e a outra copia, entendeu? Então, ela vai atrasada. Então, toda vez que a Red faz alguma coisa, ela escapa da Lupita, porque a Lupita vai no mimetismo, vai errando. Uhum. Vai errando. A Adelaide vai errando, vai errando, vai errando. E aí, quando chega no final, é na hora que a Adelaide aceita que ela é a cópia, porque ela não estava aceitando. Então, ela estava tendo esse erro duplo. Tipo assim, a outra, que é a verdadeira, age, a Red, ela sabe que a cópia faz, ela vai fazer, ela fez isso, ela teria que fazer a mesma coisa, mas como ela é liberta, ela não faz. Ela faz alguma outra coisa. Mas a outra já, como ficou embaixo, também já consegue prever o que ela vai fazer, sabe? Entra num ciclo vicioso de previsão. Uhum. E aí, no único momento que ela deixa de ser a principal, que ela aceita que não é, ela aceita que é o clone, é na hora que a outra vai agir, e aí ela sabe que a outra vai fazer isso, que é o que o garoto faz com o outro menino. Quando ela vem com ferro, ela deve pensar assim, eu tenho que fazer algo com ferro. E aí ela sabe que ela tem que reagir ao contrário, entendeu? É esse que é o plot twist ali. Tipo assim, ela se entregou pro... Tanto que ela faz o grunhido, porque ela se entregou pro lado clone dela pra conseguir vencer a outra. Sim. Só que aí voltamos pra história do quê? Caralho, como é que é essa espelhação, afinal? Não, e assim, ao mesmo tempo, me frustra muito, porque assim, claro que... A gente tava, mesmo sabendo de tudo, querendo que a Red morresse, que a gente não ia querer o mundo só dominado por clone com a família toda morta, beleza. E outra, por que assim... a Red ficou com aquela cara, gente? Se a cara dela era normal. A cara da outra que era esquisita no início, a criança. Uhum. Aí ela foi, subiu, ficou de boa. E por que a Red ficou bizarra, com a cara bizarra? Ela começou a emular aquelas pessoas ao redor dela, né? Mas tá bom, vamos pensar. Ficou louca ali, ok. Mas, cara, aí a Red, que era essa mulher tão foda, tão especial, tão não sei o quê... Se deixa... Primeiro, ela podia ter matado a Adelaide em várias situações. Não, ela ficou sambando. Isso, quis ficar lá, né, fazendo o jogo. E aí, porra, essa mulher que fez isso tudo, que deu roupa pra todo mundo, tesoura, sabe? Fez esse plano lindo que não ia dar em nada de gente dando as mãos pra todo ninguém. Mundo morto. Essa mulher foi e morreu num lapso? Num glimpse de... É, assim, você concorda comigo que o único jeito da Red morrer com a gente respeitando era se a família chegasse Zora com a bazuca, o marido fizesse alguma coisa? Porque, tipo, só a Adelaide nesse truquezinho matar ela, pra mim... Posso ser sincero? Pra mim, o que fecharia aquilo ali com algo maneiro seria o garoto que entre aspas, não fez nada o filme todo. Tudo bem, ele matou o clone dele, mas foi, na verdade, foi uma, entre aspas, quase uma omissão, né? Ele se deixa morrer. Agora, o menino que tava preso, ele não tava trancado. Ele tava trancado? Ele podia não estar trancado. Ele tava dentro de um armário, né, gente? Ele tava dentro do armário. Podia estar em qualquer lugar. Mas ele poderia não estar trancado no armário, só estar escondido ali e tal. Mas assim, de repente, a mãe tá quase morrendo e ele matar a Red, sabe? E a Red fala assim, caraca, eu realmente perdi tudo, porque, tipo assim, é o meu filho, entre aspas, que tá acabando comigo, sabe? Então seria assim, eu não tenho oportunidade mesmo, eu perdi toda a oportunidade, sabe? Então, e a outra, realmente, tipo, se por como, caralho, eu sou muito mãe desse garoto, porque ele matou a outra por mim, sabe? Eu ia mesmo, achar mais forte. Mesmo ele sabendo, se tivesse feito a revelação ali, uma falado com a outra, e ele ouviu o que aconteceu, e mesmo assim ele optasse por matar a Red e ela ficar com a outra, entendeu? Ia ser assim, caralho, o moleque, tipo assim, ele decidiu o destino da família. É, tipo assim, ele descobriu, mas ele pensou assim, ah, mas essa é minha mãe, é quem me criou, não sei o que, tá, vou fazer... É isso aí, também. Mesmo que ela não morresse, se o garoto batesse nela de um jeito que ela ficasse muito ferida, caída ali, eles não matassem ela. Eles simplesmente virassem as costas e fossem embora, sabe? Deixassem ela ali na merda. A gente sabendo que talvez ela fosse morrer porque não tinha mais ninguém ali, né? Com o tempo ela ia acabar morrendo. Mas assim, eles não matarem ela, tipo... A gente sabe o que aconteceu, tipo, mas... Cara, já foi. Não, Então, ou mesmo se matassem, foi de uma forma que não diminuía a personagem, né? Porque do jeito que foi, é porque ela foi burra. Mas não, é só aí um gru. Só jogo de espelho, é. Gru, e aí o filho olha pra ela assim e fala, nada. Fica, me abraça, meu filho, sou eu mesma. E o filho, que eu não, não sei por que o filho achou que era ela. É, porque não foi dito nada. De onde que o garoto tirou essa informação? Do cu? Porque assim, ele, só porque ela fez aí ele achou que ela, porque ela, ele viu duas vezes ela fazer ele achou que era trocada. Eu acho muito pra uma criança que era a mais besta do filme e não conseguia fazer nada, sabe qual é? O garoto era tido como bobinho. Ai, nossa, o seu irmão é muito estranho, ele é todo, ah, ele tem problema cognitivo. Tipo, e agora ele descobriu sozinho uma parada que a irmã dele, que é muito mais esperta, e que o pai dele não descobriram, sabe? Faltou uma peça ali pra esse garoto conseguir desvendar esse mistério sozinho. Aí ele vai, não quer abraçar ela, tal, não sou eu mesmo, não sei o quê. Aí ele vai, sobe, eles pegam a ambulância, estão indo pro México. Aí vem o flash, mandate de flashback. Entra a Vani, né, Fernanda Torres. Gente, entra o mini flashback. Ah, cara, olha, quando eu vi esse flashback, eu falei, cara, não. Primeiro que eu falei assim, cara, não é necessário. A partir do momento que o garoto não quer ir com ela, eu acho que ali ela grunhiu de novo e ali o garoto não quer ir com ela. Já ficou claro que ela não é ela. Não, não, ficou, mas... não tinha ficado? Não tinha, fica. Realmente que passar um flashback? Então, mas eu acho bom ter o flashback, só que é aquilo que eu te disse. Tipo assim, eu queria ver a cena, é legal ver ali como era a vida deles embaixo, repetindo o que a menina tá vendo no parque, repetindo Jeremias, não sei o quê. E assim, eu acho que o didatismo da situação, assim, era necessário. Só que, novamente, foi colocado no lugar errado do filme. Ali já não tinha mais importância. Ali tirava o nexo de várias outras cenas anteriores, entendeu? Então, assim, guardaram pra esse momento do filho olhando pra ela, coloca a máscara, ai, a máscara simboliza o medo, ele tem medo dela, mas vai aceitar eles. E aí a cena vem, a cena é legal, mas ela já tinha perdido todo o propósito dela ali. Não, e aí beleza, aí a gente sabe que o pai e a irmã estão enganados, o garoto sabe, mas o garoto não vai falar nada. E outra, por que que o garoto tá levando um coelho? Não vi isso não. Ele leva um coelho com ele. Porra do carro. É pra quê? Pra comer? Aí foi aí que aquela tese... mas aí aquela tese maluca lá de trás, que todo mundo acha que é louca... que o Jordan Peele nunca vai falar, porque talvez ele sem querer tenha feito isso no filme, ou então ele teve, porque pra mim ele teve essa ideia, e aí era mais um plot maluco. Sim. Que ele não ia ter como explicar, e aí ele deixou quieto pra fanbase descobrir. Deixa se acharem legal, eu só dar um sorrisinho, nunca se acharem ruim, eu... né? Eu falo, não farei nada, né? Né? Exato. Faz a JK, né? E assim, que é o plot de que aquele menino também é trocado, né? Sim. Porque desde o início a gente recebe... tudo. É, a gente recebe várias pistas que ele foi trocado no verão passado, que é desculpa pra ele ter esse problema cognitivo. Na verdade, foi que a Red, a Adelaide, o filho dela se queimou com aquela brincadeira no verão passado, que ele fudeu a cara toda, e aí ela foi lá embaixo e trocou o garoto. Pegou o que estava perfeito e jogou o que estava defeituoso lá para baixo. E aí, por isso que ele não lembra de nada do verão passado e ele tem esse problema cognitivo depois que a avó morreu. É, ele tem o controle do Pluto. Sim, tem um easter egg dele construindo o túnel na areia, né, ao invés do castelo. É, porque o normal é você construir um castelo. Por que ele tá construindo um túnel? Entendeu? Ele vê um dos caras que são já da corrente e o cara não mata ele, não ataca ele. E ele também não acha estranho, ele não conta pra mãe que viu um cara bizarro na praia, entendeu? Só que... E aí no final ele vai embora com o coelho. E aí assim, o que eu falei pra Erika, tá gente, dando spoiler aqui dos nossos dados privados, eu acho que isso foi colocado no filme realmente com essa intenção, da gente pensar isso e de ser isso, mas eu acho que isso exige uma suspensão de descrença ainda mais gigante do que a que eu já tive que ter até aqui, que não funcionou, porque aí eu teria que imaginar que o menino de baixo sabia falar perfeitamente, por mais que ele chegasse meio lesadinho e o povo achasse que foi porque a vovó morreu, ele teria que falar melhor do que a Red fala, porque a Red era uma menina que falava normalmente, imagino eu, e depois tá com aquele problema na voz, aquela coisa. Eu não entendi porque que a Red não fala normal. Isso aí não tem. Os coelhos fuderam a garganta dela. Não, na verdade, isso foi um deixar a Lupita criar a personagem e o Jordan Peele não pensou nas consequências disso. Porque, assim, se ela fala, o que ela tinha que fazer com a família dela? Ensinar a família dela a falar, não ela regredir e parar de falar. Por mais que as outras pessoas não falassem, quando os filhos dela nascem, ela tinha que falar com as crianças, porque as crianças são novas, então elas têm a oportunidade de falar. Entendeu? Aí faria todo sentido que, se ela falasse normal, e ela, a família dessa, dela, por exemplo, fosse a única família que falasse, ou então tivesse pessoas, em cada família tem uma pessoa que fala, vamos dizer, a mãe da família fala, ela, sabe? Tinha que ter esse plot pra poder justificar, aí sim, ele ia conseguir vender essa história de que o garoto foi trocado, porque o garoto não é tão bobo, ele sabe falar, porque a Red tava ensinando a galera lá de baixo. Só que, aparentemente, a Red só ensinou a fazer essa campanha do Yes No War. Não ensinou mais porra nenhuma pra galera. Sim. E como ela passou essas informações sem falar também, porque ela, aparentemente, só voltou a falar quando foi falar com a Lupita, é foda, né? Pois é, e aí, tipo, a gente tem que pensar assim. A Red educou um menino embaixo que falava normal, mesmo ela falando daquele jeito. Não educou a Zora, sim, porque, tipo, o menino tinha... O Pluto tinha a boca queimada, então não poderia contar o que aconteceu. Mas a Zora também tá ali sem falar, então, assim... E Zora, você não fala do jeito que eu aposto que ela ia falar umas verdades na cara da outra. E aí, a gente tem que pensar que a Adelaide, a partir do momento que o filho se acidentou, teve a pachorra de voltar lá embaixo, escondida, sem ser vista por ninguém. Porque, assim, ela já era, nesse ponto, a pessoa super admirada, que dançava, que não sei o que, que chamava atenção, que tava planejando e comprando roupa, comprando material pra fazer as coisas. E aí, ela ainda conseguiu ir lá, trocar filho. Depois, ela teve a pachorra de voltar pela segunda vez na praia, mesmo se cagando de medo que ela trocou uma criança. Então, assim... É, eu acho melhor o Jordan Peele negar mesmo o máximo, se esquivar o que ele conseguir, porque se ele quiser dizer, olha aí, Jason trocado foda demais... É, mas aí é foda, mas é foda porque foi aquilo que eu falei pra você lá na frente. Tudo que ele coloca no filme, lá na frente vai falar. Na conversa da praia já se coloca que ela dançava, que ela não gosta de falar. Ah, eu não sou de falar muito. Ah, eu não... Sabe? Você vai se colocando coisas que lá atrás, no final do filme, vão mostrar por que que aconteceu. Então ele vai plantando coisas sobre o garoto e depois ele não desvenda, porque assim, ele percebeu que o filme já estava tão fora da curva que ia ser assim, aí as pessoas vão notar que realmente tá cagado isso aqui. Porque... aí vai parecer que tem furo, né? É, porque assim, porque realmente o garoto é lá de baixo. Aquele garoto, eu tenho certeza absoluta, porque pra que ele tá levando o coelho no final? Sabe? É mais uma pista, tipo, não tem sentido. Todo mundo gosta de caralho! Você tá sendo levado por uma versão zumbi da sua mãe, e aí você, tipo, vou pegar um coelhinho aqui? Sabe? Tipo, não tem sentido nenhum. E aí isso explicaria por que ele é o único que consegue controlar o clone, porque o pai não conseguiu controlar o clone, e a irmã não conseguiu controlar o clone. Então eu acho que ele quis também fazer esse outro plot twist, tipo Shalamayan, só que ele se conteve, porque foi igual Glass, que teve um plot twist atrás do outro, era um pior que o outro. Aí ele falou assim, vou fazer só um só e abafa, vamos ver se o pessoal aceita assim mesmo, porque ele se eu fizer assim, outro, eu já não tô conseguindo nem encaixar esse aqui direito, né, porque botando no lugar errado, imagina o do menino. É, aí ele falou assim, caca, agora eu já não vou mais poder fazer esse outro plot, porque pra mim, o filme, eu tava achando que o filme ia ser foda, porque ia ser só da família da Lupita. Quando ampliou pro mundo, pros Estados Unidos inteiro, pra mim perdeu totalmente sentido. Não tem credibilidade isso. Ah, mas você tem que suspender a descrença. Cara, eu não tenho como acreditar que existe um Estados Unidos inteiro embaixo dos Estados Unidos. E que ninguém nunca notou nada de estranho. E que todo mundo tá transando e tendo filho idêntico, porque, tipo assim, você pode transar com a mesma pessoa várias vezes e ter filhos totalmente diferentes. É, porque assim, se você tentar pegar uma base científica mesmo, beleza, criamos uns primeiros clones aqui, gente. Ok. E sei lá que mágica eles estão repetindo. Você tem que acreditar também que esse projeto abandonado, que já não tem, sabe, manutenção há não sei quantos anos, tá recriando gente do jeito que é aqui em cima, até hoje. Por milagre! Exato! Assim, gente, é melhor falar que é tudo mágica mesmo, não tenta por ciência numa coisa que a ciência não teria como resolver. Todo mundo que ouviu isso aqui vai falar assim, pô, mas vocês também ficaram catando cada coisa. Ai, ficam amargos, não conseguem curtir o negócio, tem que ficar procurando coisinha. Gente, posso falar um negócio pra vocês? Isso não é a porra de um filme do Ryan Murphy, Scream Queens. Isso é um filme do Jordan Peele. É um filme que se diz sério. Não é uma chacota. Entendeu? Então eu acho que eu tenho o direito de querer saber e de querer entender o que tá acontecendo. Porque se fosse Desculpa. Assim, uma Melrose... Filme de Rock Soraya. Production. Beleza. Porra, massa. Olha aí, é super... Ah, legal, olha a zoeira aí. Gente, inventaram um projeto mega... Ah, não faz sentido, mas alguém engraçado. Mas não é isso. Caraca, na boa, se essa porra botasse assim, Sharknado, fosse um projeto da mesma galera de Sharknado, e botasse o mesmo roteiro, só que com gente galhofa e atores ruins, ia ser uma galhofa do caralho. Vamos ser sinceros. Bota lá a galera de Tara Reid como Red, o outro lá como marido, tem até a família toda já lá. Aí bota eles aparecendo um clone mega evil deles, tipo, aí o clone, assim, os clones são nerds e eles são descolados, e aí Nova, um luta contra o como outro. Zora, né? É, sabe, tipo, a Nova é a gostosa que luta, aí tem a outra Nova que é tímida, mas é muito inteligente, faz cálculos, não sei o que, sabe? Ia ser um filme do Sharknado, não, podia ser um filme avulso, sabe? De comédia, porque não tem... Ah, quem foi que criou? Nós fomos criados pela organização Mega Evil, não sei o que. Parece explicação de Sharknado, não tem fundamento nenhum. Não, e o melhor é a Red saber disso, né? Como é que ela sabe disso? Que foram cientistas, que não sei o quê. As pessoas primeiro lá... Primeiro que ela era criança, já, a parada já tava abandonada, né? Exato. Tipo, tem livro lá contando a história deles, aí o povo fica... contando a história um pro outro. Cara, assim, eu acho que não deveria... Eles fizeram aquele choque, né? No final, de mostrar as pessoas sozinhas repetindo coisas e a garota subindo, né? Que isso só é mostrado no final, né? Uhum. E assim, eu acho que eles não deveriam ter mostrado aquilo. Eles deveriam ter mostrado só a garota subindo, chegando e pegando a outra e não mostrar nada em volta. Sabe por quê? Por mais que seja maneira a cena, se a gente não vê aquilo, a gente não tem noção de quando essa organização acabou, quando essa organização, sabe, abandonou o projeto. Porque se a gente continua acreditando que quando ela desce, esse projeto ainda tá existindo, a gente pode entender que a garota não conseguiu voltar pra cima, porque ela sabia o caminho. Tá? Tudo bem que ela tomou pancada, foi enforcada, mas, pô, ela ia procurar a saída e encontrar, ela não era burra. Pois é, a saída não tava tampada por ninguém, tava um monte de gente idiota ali se perfazendo, fazendo teatro. E que ninguém fazia nada com ela, as pessoas... Alguém soltou ela da corrente, já começa por aí, porque ela não tá sem mão. Uhum. Alguém soltou ela da corrente, ela ia conseguir sair. Se a gente não visse aquela galera toda zumbi, largada lá embaixo, sem ninguém de roupa branca, como se fosse um médico, alguma coisa tomando conta... Se a gente não tivesse essa cena, a gente podia presumir assim, ah não, quando ela foi levada, a organização lá prendeu a outra lá embaixo, viu que teve a troca, mas prendeu a outra porque não podia deixar vazar. Uhum. Aí beleza, pô, tem uma justifica pra quê? Pra outra não poder voltar. A outra nunca fugiu, por quê? Porque ela tava presa, porque a organização não deixou. A organização fez uma lavagem cerebral nela e falou, não, você é daqui de baixo, não existe nada lá em cima, você sempre foi daqui. Aí ia colar essa história de que a Red pensa que ela sempre foi lá de baixo, que um dia só encontrou uma menina que não levou ela, entendeu? Eles podiam ter plantado isso, se não mostrasse que já tava abandonado o projeto lá em 86. Aí eu ia entender que, tipo, o projeto foi abandonado, vamos dizer, sei lá, 5 anos atrás. Aí beleza. Então, porra, agora... aí foi o tempo que ela levou pra conseguir. Aí ela não podia falar, aí ela voltou a falar só há 5 anos, então a voz dela tá ruim. E aí que ela conseguiu organizar as coisas. Nada de um monte de roupa vermelha, só pessoas comuns subindo e atacando, entendeu? Ok. Vamos diminuir. Bota as pessoas pra subirem e darem as mãos, mas com a roupa delas normal. Sem todas terem que ter tesouras douradas e roupas vermelhas. Ah, mas aí não ia abrir mão da simbologia da tesoura, que são duas partes iguais, interligadas para o ferir e não sei o que, que o vermelho... E isso é mó balela, gente, porque se você pegar qualquer tesoura, elas são diferentes. Mas a deles era igual. Ah, porque eles mandaram fazer sob encomenda, como? Quem ligou pra fazer sob encomenda? Né? Ah, é, porque né, deve ter internet, tem luz, né? Mas assim... As pessoas que não sabem ler, não sabem falar, conseguiram, sabe? Se ele tirasse um pouco desse simbolismo que ele quis pôr à toa, sabe? Tudo bem, vamos cross the America, vamos fazer uma chacota com isso, entendeu? Com essa coisa dos Estados Unidos achar que pode causar e resolver o problema todo com uma palhaçada de dar a mão e doar 10 dólares, que não vai resolver, Entendeu? Ela podia subir com um filho e as pessoas seriam diferentes. Tipo assim, ela casou com um cara que é gigante, tipo, e tem dois filhos, um menino e uma menina, mas, tipo, diferentes. Não precisa ser igual, porque eles não são parte do projeto, mas... Porque quando ela... Quer dizer, então, que quando a Lupita ficou presa lá embaixo, já tinha a cópia do marido dela, criança, lá embaixo, esperando pra casar com ela, sabe qual é? Sim. Então, tipo, vamos diminuir isso, bota um cara grandão, tipo assim, parecido, mas não... O dublê do stand-up, sabe? O dublê da criança, tudo parecidos, mas não a mesma coisa, porque não é pra ser a mesma coisa, sabe? Não dá mais. O projeto seria as pessoas iguais até 86. De 86 em diante, as pessoas têm que ser diferentes, gente. Porque não tem ninguém fazendo ciência. Cara, não precisava. Não, mas ele tá aí ganhando milhões, né, Erika? Então, acho que... É, tá dando dinheiro, só a gente que não gostou, então tá ótimo. Beleza. Isso mostra o quê? Que nós somos as pessoas abandonadas à própria sorte. É, a gente... Eu tô achando que nós somos os de baixo. Então é isso? Então a gente... É, foi isso, né? Porque a gente já remoeu aqui, tá foda. Não eu não sei se deu pra perceber, a gente não gostou muito, mas, né? Assim, você... Nada contra, né? Nada contra, até tem amigos que gostam e tal, mas... Mas assim, realmente, pra mim foi muito difícil terminar o filme. E, cara... Ah, mas você vê Capitã Marvel, você vê não sei o quê. Cara, nossa. Uma coisa é você ver um filme de super-herói. Sim, e não é como se a gente... A gente não gosta de nada que não tem lógica. Porra, a gente vê o episódio bom de Pretty Little Liars. Era uma série horrível? Era. Eles inventavam coisa do cu a cada semana pra criar nossos peitos. Sim, mas a gente até sabia que ia ter uma merda vindo, porque era previsível. A história era isso. A proposta era essa. Não era um tratado sobre os Estados Unidos que não sei o quê, e que no fundo é uma história que poderia estar em Pretty Little Liars, entendeu? Agora, quando você se propõe a ser sério, passar uma mensagem social foda, não é que a gente odeia o Jordan Peele, que a gente é racista, não é isso, gente. A gente não tá fazendo a crítica dos racistas. Tipo, ai, meu Deus do céu, mais negros, ai, ele não dá vaga pra branco como principal, absurdo, não é isso. É, eu acho que ele tem que continuar fazendo desse jeitinho que ele tá fazendo, inclusive assim... É, eu gostei de Corra, acho que mais do que a Erika, pelo que ela já falou, assim. Eu acho que ele é um diretor talentoso, a gente vê, inclusive, coisas em Us que mostram isso. Só que eu acho que ele precisa ser mais contido. Ele faz o roteiro também, né, de Us? Sim. Eu acho que ele tem que ter menos megalomania nessas mil simbologias, nessas mil críticas que ele quer passar. E ele tem que fazer coisas... Não sei, pode ser também que ele continue... Porra, o próximo ele descaralhe mais que as pessoas continuem amando, que ótimo pra ele e pras pessoas, mas assim... O meu medo é ele virar o novo Shyamalan, que começou muito bem, aí começou a ficar megalomaníaco e descaralha de ver, né? Exatamente, a gente tem esse sentido que é um filme muito bom, que é uma twist realmente que faz todo sentido no filme, que marcou, e aí depois ele foi fazer umas merda aí, que porra, a última coisa que ele fez... fechado foi o Us, a gente aceitando assim... Aí depois vem o, né? Vamos ver se não vai vir uma vila, sinais. Uma dama da água aí. E se for seguir a tendência, eu fico aguardando ele voltar, botar os pés no chão e fazer a visita dele, né? Porque os outros eu não vou aguentar, não. Porra, na boa. Nem sinais. Tipo, imagina o filme do Jordan Peele de ET, como é que vai ser? Crítica social foda dos ET. Porque o filme do Shyamalan não tem crítica social nenhuma, né? O filme do Jordan Peele que é por crítica social. Sim, o do Shyamalan é só pra causar. Eu acho ótimo por crítica social. Tem que pôr aí, está pouco. Mas, cara, desculpa, eu não aceito crítica social vazia. Porque assim, a crítica social é muito boa. Não, a crítica social que ele quer fazer é muito boa. Mas como o filme não tem nada basilar pra me prender e pra ter sentido... Eu acho que, na verdade, fica uma parada vazia. Porque, tipo assim... Era melhor escrever fazer uma palestra. Isso. É, faz um TED, entendeu? Imaginem se existisse pessoas como nós embaixo dos Estados Unidos. Cara, com um TED de meia hora, ia ser foda. Ele mostrando lá as pessoas, o Make in America Great Again lá, como é que é? Cross the America, ele usar todos os exemplos que ele usou no filme e mostrar, imagina, e se essas pessoas se revelassem? Se elas, né, meia horinha, esse TED... Foda. Nota 10. 10 de 10. Isso. E como sempre, né, pra quem gostou tá liberado, né, a gente... É, vou deixar o link aí do podcast aí pra vocês ouvirem, pra quem gostou e tá puto, Então ouve esse podcast aí que eles gostaram e amaram e vocês vão se divertir. Será que alguém gostou, chegou no final desse podcast? Cara, não sei. Tem muita gente que não viu, né? Então eu acho que da galera que não viu deve chegar ao final. Ah, sim. E deve. E se bobear, vai fazer o de sempre, né? Vai chegar no final, a gente falou mal pra caralho, vai lá ver e falar assim, é bom. Então, beleza, não tem problema, pode falar que é bom. Pode. E pode xingar aí embaixo aí também, não tem problema nenhum nos comentários. Tá tudo liberado. Só que a gente precisava desabafar porque a gente tem sérios problemas com lógica. É sim. A gente tem um problema de querer que faça, né? Lógica. É. A gente tem problema com sentido. Tem que ter. Tem que ter. Vamos fazer a campanha sentido, tem que ter. Porra, o Brasil tá precisando, né? Ah, sim. Porra, crítica social foda aí, ó. Bozo. Como? Us. Na verdade, a gente fez esse podcast só pra lançar essa campanha, gente, pra as pessoas terem mais sentido. Então é isso, gente. Valeu, obrigada pela paciência, se vocês tiveram. Se não tiveram e fizeram o download, valeu. Não importa o download, quê? Peguei vocês! Ah! Então, valeu. Um abraço pra todos. E aí, Léo, quer deixar recado? Fala onde te encontra. Obrigado pelo convite. Ouçam os outros programas lá no seriadores.com.br, logado.com, além dos do Eric Smalltalk. Tenho certeza que estão rolando vários maravilhosos com a Amanda aqui, enquanto eu não tô. E é isso. É, espero que vocês não descubram que foram trocados por si mesmos. Na maternidade, quê? Do governo americano, quê? Sim. Então... Adoraria, né? Descobrir que sou americano, fudei pra lá. Cara, tá difícil, né? Mas eu acho que ainda tá menos ruim ser americano. Ainda tá. Ainda. Mas tá assim, ó. Páreo, páreo. Então tá, gente. Valeu. Até a próxima e tchau. Tchau.